com o Santos no ar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. Au, au, au. Tá começando Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também extra, você merece extra economia. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar mais um programa. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Chegamos. É, o Romero calando muita gente, hein? E o Fabiano também. Mais um gol de segunda trave, impressionante. Olha lá, tudo tem um porquê. Ele já tinha tropeçado, já tinha perdido o gol feito. Aí o Arana faz o gol. O Arana faz o gol e aí o Romero que assina na súmula. É. Aí o Arana fez o gol. Os mais empolgadinhos já fica todo forçado. É mesmo? Nossa, o Arana ficou em choque. O gol do Romero, eu vou falar uma coisa porque eu gosto do Corinthians. Eu gosto do Corinthians. Isso é nítido. O gol, olha lá ele, ó. Sabe quando você já tá no fim do relacionamento? Não sei se você já passou por isso. O relacionamento já meio que acabou. Tá. Já então, deu o que tinha que dar, isso? Já deu o que tinha. Você não aguenta mais a jararaca. E aí? E aí daqui a pouco rola aquele vale a pena ver de novo. E ela se supera entre quatro paredes, dá carrinho. Ah, entendi. Mostra raça, sabe? Mas é isso? É isso? Aí você pega e fala, pô, acho que vou ficar mais um pouco. Mano. É pra isso que serviu o gol do Romero. Ah, não, entendi. Pelo contrário. Ninguém ontem... aguenta mais ele, mas daí ele faz o golzinho de segunda trave, sua jogada. Especialidade. Entendi. Como é que é golzinho aí ele vai... de segunda trave? Uma analogia ele muito fica boa. Ali perto da trave, a bola bate na canela dele e pelo entendi. Contrário, isso chama-se recalque. Ontem teve um lance, o Romero entre dois jogadores do Inter, ele deu um come que ele passou no meio dos dois, velho. Aquela dos dois. Se é o Neymar que faz aquilo, pronto, gênio. O gol craque, que ele perdeu, você não viu, tem não. Ser eleito o melhor do mundo. O gol que ele perdeu, a pensada que ele deu na bola, pelo contrário, o senhor tá equivocado. Aquele gol que ele perdeu no começo da partida foi mais mérito da defesa do goleiro. Da bola. Tá certo? Não, do que do Romero. O Romero, na hora que a bola chega nele, ele praticamente é surpreendido, porque a bola sobra pra ele, Domênico. Não é que a bola sobrou limpa. A bola passou pela jogada e sobrou no pé do Romero. Ele de primeira, ele bate de esquerda, o goleiro faz uma bela defesa, na sequência ele emenda de direita, o goleiro pega de novo. A verdade é uma. O Ale tá recalcado com relação ao Romero. O senhor Alexandre... Ai, ai, ai. Ih, chamou de Alexandre e tá... Senhor Alexandre. Pretextos para desqualificar não, o Romero. Ele está querendo criar uma história que o torcedor do Corinthians não gosta do Romero. Nossa, tá... mãe. Ele está querendo desviar um foco. É. Hoje, se você perguntar entre Romero, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto... Não, mas isso aí, o senhor Benjamin... Ai. O senhor Benjamin... Eu vou te falar fala o sobrenome também, Ale, porque aí dá conotação. O senhor Benjamin formal. Bach. Está tentando transformar a situação. O Romero... Ele pode sentar no banco para alguém que esteja vivo, que esteja entre nós. Não precisa ser nossa. Guilherme, Marquinhos, Giovanni. Nossa, deitou. Pedrinho, tem Léo Jabá, tem Cleiton. Deitou ou não deitou? O senhor Alexandre me interrompeu. Desculpa, relator. O Romero tá longe de ser aquela maravilha, aquele que jogador que o torcedor do Corinthians sonha. Mas o Romero, gente, não compromete em nada. Claro, ele corre, pelo contrário, ele ajuda. Marca, ele é voluntarioso. Ontem ele fez o gol, cara. Corre, marca, ontem voluntarioso é meu zagueiro. Ontem, bem ou mal, amigo, ele fez o gol, cara. Segunda o gol da classificação do Corinthians. Jogou bem. Eu não sei por que o senhor Alexandre tá querendo que... Eu tô achando que o Romero... Mas você tem muito mais boa vontade com o Romero do que eu tinha com o Ganso, vai. É. Não, mas eu não tô... Só que eu não tô... Bom, não, dedica. Não tem nada a ver com a vontade. Eu acabei de falar aqui, eu não acho o Romero... Nada é decepcional. Agora, falar em relação nada ao Ganso, é que vocês falavam do Ganso como sendo, Senhor Benjamin meu Deus, Bate. Gênio, monstro, craque. Eu nunca falei que Senhor o Benjamin eu Bate, nunca por falei favor. Que o Ganso era perna de pau grosso. A única coisa que eu falei é que o Ganso de craque, de gênio, pra mim não tem nada. Tá aí, o Sevilla tá mostrando que nem no banco ele sente. Senhor Benjamin Bate, o senhor entende que o Romero marca melhor ou ataca melhor? Olha, se você for levar em consideração que hoje na Arena Corinthians ele é o artilheiro... Não, eu quero a sua opinião. A sua opinião é o que ele joga na Arena. Não é questão de marcar ou atacar melhor. Ele é um jogador voluntarioso, cara. Talvez ele não tenha esse primor de técnica. mas ele compensa, ele tenta compensar de outras formas. O Romero tá pro Tonhão. Se o Marquinhos Gabriel. Acho que o Tonhão tem mais habilidade. Se o Marquinhos Gabriel e o Giovanni Augusto tivessem pelo menos Tonhão a vontade. É melhor. E a aplicação do Romero. Concordo. Estariam os dois jogando mas muito. Mas vocês querem falar, você e o senhor Mano. Ai, ai, ai. Vocês querem falar como se fosse o seguinte: ou o Romero, ou as pessoas falecidas, que não estão mais entre nós. Tem uns vivos lá que podem ocupar essa posição. Discordo. O cheiro de fogo. Você, por exemplo, paga o maior pau. Você, por exemplo, paga o maior pau pro Wellington Ney. Eu não vejo o Wellington Ney tão mais jogador que Romero. Não. Tão mais jogador também não vejo, mas ele é melhor, tem mais habilidade, tem mais técnica. Não sei por quê. Abriu a porta do armário e empurrou pra dentro. Então nós estamos falando do reserva do São Paulo com o titular do Corinthians. Mas enfim, contra fatos, não há argumentos. E o Romero ontem foi decisivo e marcou o gol do empate. Que classificou o Corinthians para a próxima fase. Classificou ainda, mas não, já classificou. Já classificou. Não, se não fosse Giovanni Augusto, já teria vencido lá. Aí a classificação esse seria praticamente é um garantida. Esse sim é um morto. Mas aí, graças a Giovanni Augusto, não tá. E se machucou ainda. E vai ser reforço, ainda entrou, bem, né? Ele entrou, perdeu um gol absurdo e saiu machucado. Teve a chance de escolher o canto ali, fazer o que queria, ah, né? Mas infelizmente, né? Parece que não é grave. Já é, né? O Corinthians, né? Sim, já estamos com o hino no ar. Vai ser difícil se livrar desse Giovanni Augusto. Parece que até agora só uma faculdade de medicina se interessou. Nem eles, viu? Mas, ô, mano, contra o São Paulo, Jô e Jadson estarão de volta, aí, né? Estão de volta, voltaram hoje, se apresentaram após resolver problemas pessoais. Sim. Estarão em campo aí no final de semana. Um day off, né? Para os caras dar uma descansada. Mas, ô, bem, ouso dizer, cara, que... Lá, não era jogo para dar day off. Tanto é que o Corinthians é que o time misto foi lá e deitou. Deitou nos caras. O negócio é o seguinte, Bento. Ouso dizer que ontem foi a melhor partida que o Corinthians fez no ano. Tanto em parte tática quanto técnica. O Corinthians, por mais que ele não tenha dominado aí 100% do jogo, o Inter até inclusive teve mais volume com relação à posse de bola, mas o Corinthians, quando teve a posse de bola também, soube jogar, soube criar chances. Tanto é que o melhor jogador em campo ontem foi o goleiro dos caras, o Marcelo Lomba. Então isso mostra que o Corinthians, quando quer, ele consegue ser agressivo também. Ele consegue agredir o adversário. O Marcelo Lomba, ele fez no mínimo sombrar, não sei se você acompanhou o jogo. Não. Quatro defesas aí praticamente impossíveis, cara. Duas no primeiro tempo, essa daí que a gente comentou a respeito do Romero, que ele chutou duas vezes, o goleiro pegou as duas. Depois teve um chute do Michael no primeiro tempo, uma bordoada que ele conseguiu fazer uma defesa impressionante, foi meio no susto, mas ele pegou. No segundo tempo ele pegou esse lance do Giovanni Augusto, que saiu cara a cara com ele e desperdiçou o gol, mas o goleiro teve mérito de saber fechar o ângulo também. E depois no final da partida ainda um chute do Rodriguinho, que o Corinthians poderia ter conseguido ali o 2-1 e trazido a vitória para São Paulo. Mas o Marcelo Lomba foi melhor em campo por parte do Inter, mesmo o Inter tendo jogado bola também. Porque em determinados momentos o Inter encurralou o Corinthians, ele soube criar chances também. O Cássio, quando precisou ser exigido, ele foi, mesmo dando aquele susto, né, Benjamin? Aquele cruzamento do Edenilson, que mais uma vez o Cássio se colocou mal na jogada. Não poderia ter ficado catando borboleta, mas graças a Deus a bola não entrou. Ele conseguiu ainda dar um tapinho, tirou a bola pegou na trave. Mas ontem o Corinthians, Benjamin, é o Corinthians que eu espero ver. Por isso que eu falo aqui que o Corinthians aí não pode ser colocado como a quarta força de São Paulo. O time do Corinthians, ele tem qualidade sim, quando quer sabe jogar bola. E não pegou um time bobo, porque o time do Inter também é bem montado. Mano, o Inter do Campeonato Gaúcho, cara, tá mal. O Valdívia no banco desse time. Nossa! Então, até dá, isso, ó, pode falar? Até dá pelo esquema que o Inter tá jogando. Bom, Valdívia, né? Bom, né? O Inter está jogando com quatro laterais. Não, mas é que tá ali. Não dá pra entender. Quatro laterais? Não, eles estão jogando assim. Tem o lateral direito lá, que é o William, e à frente dele tem o Edenilson. Mas o Edenilson. Edenilson, que ele joga um pouco mais avançado, mas ele joga como um volante. E Carlinhos e o Wendel também, né? E Carlinhos e o Wendel na esquerda. E ali, centralizado, tem o Rodrigo Dourado. Mas é que tá, Sombra, eles fazem uma linha de três ali pra fechar a defesa, e é muito difícil você conseguir buscar espaço dentro da defesa do Inter. Hoje, na minha ótica ali, no esquema que o Antônio Carlos joga, o Valdívia, ele brigaria por posição com o D'Alessandro, porque na frente você tem lá o Nico Lopes jogou e bem o Brenner. Também. O Nico Lopes não, jogou bem. Nico Lopes jogou bem. Quem não jogou bem ontem foi aquele Brenner, que é bom jogador, mas Nico perdeu o gol pra cacete. Perdeu o gol. Mas o Nico Lopes é bom jogador, ontem excelente. Ele jogou bem. O Inter tá muito bem. Mas ontem ele jogou bem. Ontem ele jogou fazendo bem. Muitos gols. Você tá analisando o contexto geral, mas a partida de ontem ele foi bem. Mas o Valdívia, quando entrou, ele colocou ali fogo no jogo, mas, né? Mas, mano, o Valdívia... O Valdívia faz mais pela esquerda ali, né? E o D'Alessandro faz mais pela direita. Então, mas o Valdívia, RG, ele cai pros dois lados, assim como o D'Alessandro também. O D'Alessandro joga centralizado. Onde tem espaço, ele vai. Mas eu concordo. Você prefere centralizado ou jogando do lado? Eu concordo, concordo com o Benja. Concordo com o Benja, velho. Não dá pra tirar o Valdívia, não. Não, mas o Valdívia não é que dá, não dá pra tirar, ele já é banco. Mas é absurdo. Mas não dá pra ser banco. Aliás, ontem, pra mim também, foi a melhor partida do Corinthians. O Corinthians jogou bem nos clássicos também, né? Sim. Mas ontem conseguiu... Melhor partida como visitante, acho que com certeza. E também deve ter sido a melhor partida do Inter. Não, foi, a gente não acostuma... Parecia dois lutadores, franco, né? Os caras lutam franco, velho. O jogo foi bom pra caramba. Bom, jogo ninguém bom. Esperava aberto. Tanto desse não, jogo, eu não esperava também. Eu não esperava, não. Foi o jogo da Rosera, né, mano? É, todo mundo, pô, vai ser um 0x0 lá e talvez um 1x0 aqui. Não, mas foi franco, cara, foi um jogo... Mas ontem, pô, quem pegou o jogo pra assistir sem pretensão nenhuma se surpreendeu. Porque tanto o Corinthians quanto o Inter fizeram boa partida. É verdade, foi pau a pau. É bom agradecer o Giovanni Augusto, muito obrigado. Tem que agora, pro inferno. Impossível não lembrar do Alê em jogo do Corinthians agora. Ah, agora ferrou. Impossível. É, mas o Mano só lembrou de mim duas vezes esse ano, né? Não, pelo contrário. Só foram dois gols só do Romero. Não, eu só coloquei isso porque o senhor julga o jogador só pelo lance quando ele faz o gol. E eu julgo o jogador pelo contexto geral. Quanto o que ele faz dentro de campo? Ano, ele ajuda, ele se dedica. Um gênio, que são não sei quantos milhões. Ó, esse cara aí, tá louco, hein? Eu acho que a temporada dele é ruim. Eu falei que o jogo de ontem dele foi bom. Então, mas quantos gols o Nico Lopes fez esse ano? Não, mas o Romero fez dois, né? Ontem foi o segundo. O Romero fez dois, e o Nico Lopes? Foi o primeiro como fora da arena. Agora, eu acho que o... Já falei mil vezes aqui. Que o Romero, ele colabora demais. Marca muito, ajuda demais. Mas só que... Ele não machuca ninguém. Mas se você acha, senhor Benjamin, que isso é o suficiente para ser titular do time do Corinthians, eu acho que não. Eu espero mais de um titular, de um atacante titular do Corinthians. Alexandre, não é a questão que eu acho. A questão que você tem que analisar a circunstância, o momento. O Corinthians hoje é um time que não tem dinheiro, que ninguém dá nada, entendeu? Então, em relação às peças que o Corinthians tem hoje... Pobre, o Romero, rapaz. Por aqui. É sombra? Pode muito pobre. Podem pobre é o seu espírito. Podem acreditar ou não, mas com as peças que o Corinthians tem hoje, o Romero é titular. Vou fazer o quê? Seu Alexandre. De vez Romero que os caras estão lá passando. Seu Alexandre, como o mais velho aqui dessa bancada, eu vou botar o senhor na lista. Ih, rapaz. Não, na lista porque, é perigoso. Porque o senhor disse que não ia mais criticar o Romero. Não, mas eu não fiz críticas, eu elogiei. E nem falar do Romero. Ah, ele elogiou, isso é um elogio? Elogiou a capacidade de marcação. Isso é um elogio? Não, eu falei que eu ia só criticar o Carille, mas hoje não dá pra criticar o Carille. Depois o senhor Alexandre, o que ele vai falar fazendo do gol que o William Bigode perdeu? Daqui a pouco a gente aguarda. Nossa. E se o Romero perde o gol, meu Deus, se não o Giovanni Augusto não tem o Romero que perde o gol, o senhor Alexandre, sim, o programa não termina e não acaba. Ia tá zoando, ironizando. Mas é diferente, né? Em relação ao Romero, e o Domênico acho que pode entender bem o que eu vou falar a respeito, é o seguinte, existe o bom café. Sim, só que nesse caso, lógico, o Alê fala assim, pô, esse café aí não é bom, esse café não tá legal, esse café não é interessante. Mas o Benja e o Mano estão gostando de tomar o café aguado. É. Fala assim, não, mas pro meu gosto, aguado, o café não, é aguado. Aguado, é aguado. Pega os números, aguado. Aquele que colherzinha, põe no fundo, você vê lá a colher no fundo. É aquele com 7 é Fs, chafé, né? É um chafé. É 7 Fs. Mas eu não vejo o senhor Alexandre... Frio, fraco. Fazer crítica, e fedido. Fedido, com formiga no fundo. Eu não vejo o senhor Alexandre, desde que ele tá aqui, por exemplo, do Meilton, que tá jogando em São Paulo. Mas o Meilton quase nem joga. Então, mas por quê? Porque é ruim. Alexandre. Mas o Romero joga todos. O senhor, porque tá jogando bem. Ou é porque não tem opção? Não, mas tá jogando bem. O Giovanni Augusto tá lá no jogo, o Marquinhos tá lá, o Gabriel não joga, o Guilherme tá lá no jogo. Fala, só fala dos Romero falecidos, joga. Você vê? Ele fala do Léo Jabá, não fala falecido. Do Pedrinho, não fala do Cleiton, de quem tá vivo ele não fala. O Cleiton jogou ontem. Competir com o morto, aí até eu. O Cleiton jogou ontem. É, fora de posição, né? O Léo Jabá também entrou na partida. Não, mas eu acho que tecnicamente esses três... São melhores do que inclusive, o Romero. O Romero pode competir mais. Aí a gente tá falando a mesma língua. Eu achei, inclusive, ontem, Ale, que o Carille errou quando ele colocou esse morto aí pra jogar, esse Giovanni Augusto, e não colocou o Léo Jabá. Velho, tem que começar a dar escanteada nesses caras, ó. Concordo. Marquinhos Gabriel. O cara não quis ir embora, mano. Tem que dar uma chance pro cara pra ele correr. Chance, dá chance pra ele correr no Parque Ecológico, velho. Manda ele correr na Trabalhadores até a entrada de Mogi, velho. Não dá mais. Deixa lá. Questão de ficar. Jogadores tem que ter paciência. Jogador tem que ter paciência. Você vê o São Paulo tendo paciência com o Lucão dando a volta por cima. É, tá bom. Tem chance pro Lucão. Você O Santos não se interessa pelo Lucão, vocês não agarram o Lucão lá, velho. Aí, agradece nós lá. Flamengo que falou, que queria que ele levar o Lucão. Ué, teve proposta da Europa, teve proposta da Europa por ele e não foi. Levou? Não levou. É, então, mas aí vocês falam, pô, por que estão interessados no Lucão? Ah, eu jogava bola no Galo. RG, se preocupa com o próximo adversário de vocês aí no Paulista. Vai demorar. Nossa! Pega quem? Pega quem? Vai demorar. Pega quem? Pega quem? Libertadores. Então, na Libertadores? Eu tô, RG. Então, na semifinal. Estão na Libertadores? Estão? Estão? Palmeiras pegou a ponte, Corinthians pega o São Paulo e o Santos pega a Anchieta. Desce de novo pra Baixada. Desce lá, rapaz. Não basta estar. Tem que ter nível de competição. Vem com esse papinho. Vem você com esse papinho. Ah, o Coquinho mesmo. O Desportivo. Domingo, né, Palmeiras, o Desportivo Coquinho, que jogou com o Grêmio, tá? O qual é que o Palmeiras vai pegar agora? O Cucuruto lá da... Tucumã. Tucumã. Deixa eu falar, vocês estão também tá. Domingo tem Palmeiras. O próximo jogo é Peñarol, né? Peñarol e Ponte. Santos, gente. Não. Não é? Não rola. Ô, engraçadinho, agora tá valendo o Paulistinha? Que a gente sempre ganha? Agora tá valendo? Eu não tenho culpa. Você não tem culpa. Se vocês não tiveram capacidade de classificar, não posso falar nada. Sei. Então, tão cansado do Paulistinha. É, tamo cansado. Tá ficando quase pronta a seleção do estádio aqui com os nomes mais amados pelos integrantes, né? Então daqui a pouco, tá quase pronta. Não, tá quase, porque eu tô captando aqui. Eu sei que, por exemplo, o Denis é um amado aqui, o Bufarini, Romero, Giovanni Augusto, Guilherme. Ganso, tem vários nomes aqui. Tem uma bela seleção. É. Fabiano. Fabiano é o seu rude. Sim, eu não quero, mas é o melhor. Sim, de todos. Mas jogadores que foram criticados com ênfase, não importa se por um ou dois. Quando convém. Sabe o que o rude cornetou o Fabiano? E depois você viu ele colocando em rede social e o caçamba. Fazendo coração. Agora o cara ama o cara. Dracena, Aruca também estão nessa lista. Seu rude é um vendido, é isso que ele é. Vai no stand-up do Rude, amigo. É um vendido. Vê o Egídio, se ele critica. Não. É, pior que você tem razão, hein? No estádio 97, estamos com as manchetes do estádio. No oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Também de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8, Bento. Vamos ao São Paulo. É o São Paulo. É hoje. Já. Vamos, São Paulo. Vamos pegar nosso preguiço. Vai, Claudinho. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Joga nosso preguiço. Não, é o 9:30. Não é 9? Não, senhor. Joga 9:30. 9:30. É 9:30. Tá vendo legal. Tá bem informado. Achava que era 8:30. Tá bacana. Termina às 8, ó. Tá vendo legal. Isso que é torcedor símbolo, hein? Não tem torcida. Está 97. Olha, falar de modinha aqui não dá pra falar com vocês dois, né? Modinha. Desculpa. Peraí, o último jogo que eu fui, Paquito, foi Corinthians e Palmeiras. Você foi qual? Tá, o último jogo que eu fui. Ué, semana passada eu fui no jogo de São Paulo. No Morumbi? Não, pagando ingresso. Ah, para, você paga ingresso o quê, mano? A última vez que ele foi no Morumbi foi no show da Madonna. É. O cara não sabia que hora era o jogo hoje. Não sabe a escalação, não sabe a fundação do time e não sabe o horário do jogo. Dois anos juntando, você não dá um. Ronaldão ou Oscar? Tá manjando os caras no banheiro. Não dá uma, coitado do jogo que eu fui. Ronaldão ou Dario Pereira? Mas não importa se pagando ou não, mas o Motinha dá. Goleada. Quantos jogos vocês foram ano passado? Não sabe o horário que o time joga. Não sabe o horário que o time joga, mas ele vai pro campo, ele não assiste o jogo. Ah, pronto, agora vou justificar outro. Estamos dizendo que ele vai ao jogo, não estamos dizendo que ele vai pra ver o jogo. Não, mas peraí. Agora hoje é outra história. Agora hoje. Eu não fico vendo o que você vai fazer, tirar foto selfie lá no camarote. Hoje ele não vai no horário. Sabe o jogo? Não sabia que o São Paulo jogava. Ele falou. Pra mim é 8:30. Hoje, meu amor. Ele fica lá no Morumbi trocando alegria pelo WhatsApp. Aí não adianta. E outra, aí você pergunta pra ele no dia seguinte, e aí, o que aconteceu no jogo? Fala um pouco a respeito, não sabe. Não sabe nem quem jogou. É, mas eu vou. Vai sim. Mas é o seguinte, eu não sou essa mambaia lá. Eu não vou se tiver pulseirinha VIP que nem você. Ronaldão ou Oscar? Você não é amigo do diretor lá. Você tá louco pra ser, não consegue. Ah, é? Ele quer ser diretor? Ah, você vai, sim. Agora, do jeito que tá o nível dos diretores que estão. Pô, vamos lá, carteirinha de ministro que quer isso. Eu já adoro ser amigo desses caras, hein. Eu sou amigo mesmo. Vamos lá, Bento. Vamos lá, 9:30. Então. Deixa eu ver os amigos que eu arrumei muito ingresso pra você. Arrumou onde? Nossa, jogou na... Você me deu o ingresso do São jogou Paulo. Jogou na face. Você falou de coração? Não, fala a verdade. Muito amigo meu. Se não é amigo meu, você não mente. Você não pegou o ingresso pra mim. Pegou o ingresso. Você nunca me deu um ingresso. Me deu. Me lembra? Daqui a pouco o meu só deu. Nem chegar daqui a no pouco nunca vamos descobrir ingresso. Que a Odebrecht deu coisa pro Mota também. Olha! Ó, vou te falar, olha aí, meu time que recebe, não. O Mota tá no caixa 2. Caixa 2 aí não é meu time, não. Pede pros blogueiros amigo teu lá, então. Boa. Vamos lá, seu Bento. Vamos lá, sobrar 35 mil ingressos vendidos. Deve passar de 40, né? Vai passar. Vamos aqui, o time já está confirmado também para hoje jogar. Já confirmado? Opa! Aqui, então lá. Manda aí, Renan, vai. Ribeiro. Bom. Bufarini. Esforçado. Maicon. Bom. Rodrigo Caio. Muito bom. E Júnior Tavares. Muito bom. Jusilei. É bom. Thiago Mendes. Crescendo de produção. O Thiago Mendes, ele... vai bem, mas vai melhor quando tem... Não, tá bem, jogou mas... bem. Eu sei, mas ele vai melhor ainda quando tem um cara na armação, assim. Pois é, Cícero vai hoje. Bom. Aí vem o Wellington Nem. Nem. É, no momento apenas razoável. É, o Luiz Araújo. Muito bom. E ele na frente, Lucas Prato. Lucas Prato, muito bom. Aí, você parecia agora, quem que o Rudy me falou muito bom? Olha o Serginho. Serginho Grosman. Muito bom. Que não convidou o Rudy pro casamento, uma coisa... Fala, garoto. Até hoje, ele nunca mais esqueceu isso. Muito bom. É... Cruzeiro não perdeu nenhuma fala, ainda. Garoto. No ano. É hoje. Se bem que convenhamos... Sim. Se bem que convenhamos... Aí você pode botar aí nessa conta dois jogos contra o Atlético Mineiro. Eu acho que aí são... Aí sim. Né? Mas no campeonato mineiro só tem esses dois da Série A do campeonato. É. A primeira liga virou ninguém liga, né? É, ninguém e liga. E tem uma vitória na Sul-Americana também. Ninguém liga. É, então assim, acho que ainda é cedo. É, lógico, importante, se tivesse perdido alguns jogos, aí você fala, porra, os caras ainda conseguiram perder alguns jogos. É nítido, o Cruzeiro é um bom time, tem bons jogadores. É bom time. E eu não sei se vem desfalcado, pelo menos o que se dizia... Sobes, né? Que o Sobes não, e o Arrascaeta e o outro lá, era, o Arrascaeta era dúvida, ontem era dúvida. Mas o Arrascaeta não vem por quê? Não, o Sobes, machucado. Ah, machucado. É, e o Arrascaeta era dúvida, ontem era dúvida, hoje as últimas informações eu não tenho, então não sei se o de Arrascaeta joga. Bom, o jogador tá escondendo o jogo, né? Arrascaeta. Hã? Escondendo no jogo, será que tem isso ainda? Ah, não vai, mas... Eu não sei, cara, eu sei que São Paulo tem que estar preparado, não importa. Acho que essa história de esconder o jogo aí... Eu acho cara. Que ele vai pro jogo, você pega ali uma linha atrás do Ábila, né, que é o centroavante, com a Arrascaeta, Thiago Neves e Alisson. O Alisson é aquele que dá os driblinhos, certo. Thiago Neves, velho de guerra, e o Arrascaeta tem sido decisivo, pelo menos nos clássicos. Também né? É um time de perfil ofensivo, né? É, com o Ábila lá de centroavante, o Diogo Barbosa, que é o lateral esquerdo, que apoia bem. O reencontro, né? A lei do ex, o Hudson, vai jogar Hudson, como um dos volantes, né? Ex é igual... O Hudson? É. Eu acho que dá um equilíbrio aí de jogo, né? De eu acho que dá sim, um eu acho que sim. Eu acho que se você fizer ali um cara a cara, você cara vai cara. Ter uma situação de igualdade. Qual ali, é a né? zaga hoje do Cruzeiro? Cruzeiro vai jogar com Léo e Manuel. Ó... Oh? Léo e Manuel. Léo e Manuel. E tem o Jardel. O Dedé, né? Que voltou bem aí. Fez gol, né? Não, é, mas acho que vai sentar, né? Vai sentar no banco. Onde? Né? Fez gol no final de semana. Ele falou, vai sentar? Não, vai ficar no banco. Vai ficar no banco. Que susto. Aqui está 97. É o outro Dedé. Não, mas o Hudson, você tá com medo do Hudson? Nenhum. Porque é a lei do ex, né? Mas é verdade, mas era muito raro o Hudson fazer gol, né? Sim. Ex é igual radiação, você não vê, mas te faz o mal danado. É sempre tem a primeira vez. No São Paulo é craque, nem acontecer isso com o São Paulo. Não. E o São Paulo começou as conversas aí, viu, chefinho? É. Pra renovar com o Gilberto. Gilberto. É, o contrato dele vai até o final do ano, né? Só? O São Paulo já tá... Gilbertinho tá só aguardando, né? Lá, hein? Não, mas eu acho que o Gilberto, ele... Não vai cair no erro que ele caiu aquelas outras vezes lá, cresceu o olho lá, vai ficar quietinho. Vai acertar aí, né? Acredito que sim. Muito bem, é isso aí. Queria agradecer ao pessoal do Under Armour que mandou uma camisa aí nova do Tricolor. Muito bonita. Boa, muito obrigado. Tá bonita mesmo essa, hein? Né? Clássica. Estádio 97 bonita. Continua com as manchetes. Vamos falar aqui de... antes de continuar, Fricô? Ah, sim. Tá bom. Senhor Benjamin Bach. Fala, Bach. O Bach não quer falar. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu, eu falei, o que que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mas não era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha porra. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Todo mundo acessando fricô.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E lembrando, você pode fazer a sua mensagem, fazer a sua gravação da sua mensagem mandando para o nosso WhatsApp, o número 94-353-0150. 94-353-0150. Bento! Santos! Bento! Cantou! Cadê o palhaço? E aí, Bentinho? Tem notícia? Bom, Gê, não tem. Sim, na verdade, o Azedão não tá aí. Hoje nossa, a notícia se deitou agora? Ô, RG, hoje seria uma treta legal com o Azedão, porque não. Só dia 19 joga. O bom que o Vanderlei vai jogar pela primeira vez a Libertadores. Pega o respeito aí que caiu, ó. Né? Nossa! E, ó, isso. Ô, Gê, os caras estão deitando aí, velho. Oh, então, respeito a RG. É só dia 19/4, jogando isso, Santa Fé. Isso me deixa preocupado, viu, Sabendo? Por quê? Pô, o cara quer mais um time pra torcer? Ixi, olha só. Continua, ai, seu ai, Bento. Ai. Não sei pra quem foi isso. Vai, seu Bento. Quantos tem? É muita elegância, o RG é muito sutil. Quem é o multitorcedor aqui do programa? Ah, é o multi-homem. Quantos eu sou? Eu, no meu caso, só torço pro Corinthians. Quantos multi-homem. Aqui é o Corinthians, só pra ter a notícia do Santos. Vai, Mengão. Tem. Notícia do Santos, estamos na poltrona, Benjamin, aguardando ansiosamente amanhã pra soprar a velhinha do aniversário. É isso que nós temos. Amanhã então, aniversário do Santos. Amanhã sopraremos a velhinha. Por isso não pode fazer aniversário? Poxa, a semana Santos. O que tem que ver uma coisa com a outra? Tudo? A semana é santa, a gente não, nego. Mas é nossa, isso aí, seu Bento. Estamos aí treinando. É evidente, né? Que... Viu? Aí. Depois você me sacaneia. Que o senhor falar aqui do... A RG se preparou pra você. Acabou o Santos? É, viu? Primeiro ele me xingou, depois ele dá uma fala que eu tenho razão aí. E aí, fala do Santos. Tá brincando. Não, do Santos era só uma palavra, eu acho. É, não tem. Não temos. Temos o quê? Vamos eliminar do Paulista, só vamos jogar... Na outra mas semana. Acho que o que tá pegando é a questão do Dorival Júnior, a permanência ou não. Não, como eu acredito no presidente, eu não vou ficar alimentando isso. Você acredita, mas você acredita no presidente até que rodada? Eu acredito que o Dorival fique até se o término perde... da gestão dele. Você tá gaguejando, RG. Você acha? O senhor tá te perguntando, você tá gaguejando. Não tô gaguejando, tô respondendo. Se fosse na máquina da verdade da Dorival... Luciana Gimenez, dava erro. Dava erro. O Dorival fica até o final da gestão dele. É isso. E o final da gestão dele é quando? Até o fim da Libertadores. Até o fim. Se derrubou. Até, acho que até dezembro, sei lá. Até a Libertadores. Ô, Ale, falando no rapaz da máquina, na verdade, ele vai vir aqui no Morde a Sopra. Ah, que legal. Aí. Vai ser legal. Que era ele vai, bom ligar aquele fio lá, bem no... da verdade aqui. Bem no mano, assim, bem no... Quem que vai passar? Ô, Dodô, quem vai ser ligado na máquina? Todos nós. Todos nós. E o RG, tem mais uma notícia do Santos. Eu tenho medo de máquina da verdade, não. Do Zeca, né? O Zeca vai ficar parado aí uns 45 dias, foi operado. Mas ele foi operado. O joelho, mas é informação. O joelho, né? Bem, joelho. O Santos tá procurando um substituto pra ele, né? Porque falam que ele tem uma proposta do Atlético de Madrid. Mas até pressa, não vai jogar tão cedo. E olha, eu gostaria de... Tô muito magoado. Ah. Por que? Eu abro aqui a página aqui da internet aqui. Mota ignora a sombra e vê recomeço no peixe em nova função. Ou seja, o Mota me ignorou e agora é um santista. Jean Mota? Tá aqui no lance. Mota ignora a sombra e vê recomeço no peixe em nova função. É o Jean Mota. Então, senhor Mota, agora novo companheiro do RG. É que ele vai substituir o Zé. Ô, Sombra, você pode passar isso, essas imagens pro juiz, porque cabe punição. Se rola um amarelo aí, não. Venenosa. Mas olha, isso do Mota ser santista, aí eu já começo a acreditar. Então, o cara que monta o São Paulo todos os tempos e põe o Ronaldão no lugar do Oscar. Nossa, mas ele nasceu lá. Mas é problema meu, velho. Outro dia ele falou que não foi em Santos que ele nasceu. Não, eu falei que nasci em Santos. Nunca falei o contrário. Né? E quando ele falou que nasceu lá no Xingu, lá que tua família é. Não, eu falei que nasci no Xingu. Eu falei que minha família é de lá. De Boqueirão, não é Boqueirão? É de Manaus, tá louco? Hein? De Manauara. Manauara. Nossa, gente, ele mente tanto que ele não consegue. Mas quando já que é uma palavra mais complexa, máquina da verdade aí, Manaus. Passar gente, em tudo. Melhor, né, mano? Na máquina de verdade eu vou passar em tudo. Mas quando sua família de índios, a Mota? A Kate, a Kelly. Kate é nome de índio, não é? Ué, mas colocaram pelo Deus. Não, mas aí é nome profissional. Que é Kate, tá Kevin, é tudo nome de índio. Prima, não, não sei, Kate não é nome de guerra. Tá louco, velho? Não, Kate parece nome de guerra. Fecha. Não, na boa. Na boa. Nem é tão íntimo das suas primas também. Ô, Ale, fala a verdade. Kate Bush. Kate ainda parece nome de guerra, daquelas de guerra velha. Não, Kate pra mim é prima. Kate a Kelly também. Mas aquelas mais velhas. Kelly Boquinha de Veludo. Não, porque hoje... Kelly Cristina, pô. Porque hoje tem outros nomes, não é não? Outro tem outros nomes. Kelly Linguiça. Chegou nesse ponto, vai respeitar a família dos outros, é isso? É isso? Você nem é tão íntimo assim, vai. Não dá chique que não. Minha prima teve aqui há dois meses atrás. Eu fui mais pra Manaus que você. Para, que você foi pra Manaus. Vai fazer tipo, vai. Mas me diz uma coisa: quando a sua família vem aqui pra dormir na sua casa, mas eles esticam uma rede no meio da sala. Eles vêm direto e pegam o cipó das horas. Não, eu quero saber se eles. Peraí. Eu vou te falar: você acha que a Kate pega o cipó? Peraí, dormir na rede é preconceito. Pega leve, eles escutam o programa. Dormir na rede tem alguma coisa de preconceito? Kate, manda nudes. Ele dorme na cama, velho. Quantas pessoas não dormem na rede? Kelly, manda nudes. Eu quero saber se manda de índio. Kate, manda uma virilha aí, por favor. Se você se adapta, se eles se adaptam ao seu apartamento, o seu apartamento se adapta a eles. Você é uma oca, meu apartamento. Você oferece cariri pra eles quando vem aqui? Quero ver agora. Mas elas andam nuas, assim, tipo as índias? Não, só com aquela coisinha na frente. Nossa, a teta lá embaixo. É uma cortininha, assim, aí você levanta a cortininha. Ó, e eu não vi uma índia até hoje com um peitinho legal. Não tem, né, meu? É que os caras... O índio não tem o que fazer, os caras... Elas fazem peteca. Nossa, com a teta. Véio. Os caras mamam o dia inteiro. Perderam o respeito, velho. Nossa, moto, você é muito... Kelly, manda nudes. Na boa, imagina que é parente de índio. Gente, que ele é mentiroso. Kelly Mota, entra aí. Kate Mota. Você fazer uma enquete. Qual a maior mentira que o Mota contou? Nossa, é difícil, hein, cara. Aquele é o cara da verdade, aí eu vou passar em todas. Fala que você gastou 3 milhões em viagem. Lembra o filme O Mentiroso? É, foi baseado nele. Foi mesmo. Eu não ganhei nada. 3 milhões em viagem. Foi baseado em mim, não ganhei nada. Ai, ai, ai. Motinha, Motinha. Ronaldão no lugar do Oscar, velho. Pô, você viu que até rendeu bastante assunto o Santos, então, né? No final das contas. Olha, eu tô falando. Ajudamos a região. Origem indígena. É. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Você tomou hoje. HDI Seguros é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Opa! Agora vai. Fala de nós aí. Fala mesmo. Agora fala de nós aí, seu Ben. Fala do time a ser batido. Mesmo. O time de ser batido, seu Ben. Fala aí. Já acabou o jogo? Foi. Acabou agora. Não, tá. Continua. O cara mandou aqui. Pessoal, tá tudo parado lá em Perdizes. Eu mandei um monte de coisa, hein? É, o cara tá tudo parado em Perdizes. Acabou o jogo agora. Cuidado. Peñarol não sabia que o jogo de volta era ontem também, né? Quase perderam o voo, né? Mas 10 minutos dá os 90 já o da volta. Mas é isso aí, Domênico. Ah, foi um jogão, né? Muitos gols perdidos, aquela coisa toda. Demorou 2 horas. É, exatamente. Jogão. Borja não tava numa noite inspirada ontem. Perdeu o gol. Perdeu o pênalti. Né? O Bigode ainda deixou o dele, né? É, deixou o dele e perdeu outro. É, perdeu um outro. Mas vitória... mais fácil do que o outro. Fundamental. Vitória ontem. Vitória fundamental, né? E agora vai pra cima da ponte. É, os jogadores estão muito cansados. Né? Pô, ontem também? Foi uma até guerra. Jogaram também. É lógico. Foi uma rave de jogo, uma rave. Ah, esse é o Corinthians, né? Ah, esse é o Corinthians. Bom, antes de vir esse papinho furado, mano, ai, se fosse o Corinthians. Essa conversinha. As brincadeiras valem, mas eu vou dizer uma coisa. É muito mimimi. O mais engraçado foi o. Mano, Benji, os caras. Ah. Acabou o jogo do Corinthians. Tava lá, secando. Pra mudar. Não, desliguei a TV, Paquito. Desligou o Cats. Desliguei a TV. Desligou o Cats. Libertadores sem o Corinthians na Libertadores. Eu assisti até o fim, velho. Já assistindo. Assistindo, sim. Já tava aqueles comentáriozinhos. Os caras empatou. A gente seca mesmo, velho. Tem que secar, velho. A gente vírgula. Boa, Mota. Você para, vai. Você tá fingindo. Boa, Motinha. Você. Eu vi hoje no Bom Dia São Paulo. O Mota é legal. O Mota tá certinho. Os outros estavam secando, sim, mas não tem coragem de falar. Gente, o Mota não vê jogo do São Paulo, vai ver o do Palmeiras. Você mora na minha casa? Gente, o Mota não vejo ele, não sabia que olha zero o jogo. Você mora na minha casa? Vocês estão de brincadeira. Não, eu vou todo chegar em casa e olhar você tá lá, velho. A Kelly tá lá, a Kelly tá lá. Olha aqui, ó. Não, é Kate. A Kate. Seu Kate. Olha aqui, seu Bento, seus Kate. Meus amigos. É Kate e Kelly, o Tom. Nossa, isso aí dá jogo, né? Dá. Kate dá. Kelly. É. Kate Kelly. É. Kate Kelly e Kate. Eu vou falar da Sarah lá, você vai ver só. A verdade é. Da Raquel. Sarah e Raquel. Fala. Foi bom, Dodô. A verdade é uma só, né? O Palmeiras entrou meio pilhado, né? Entrou. Tava nervoso. O time do Palmeiras já saiu com um gol logo de cara, né? Uma cabeçada que você tá assistindo agora aí, parece mais um chute a cabeçada do cara aí, né? Indefensável. O Fabiano que não acompanhou. O Rudy tá feliz também, agora. Também. O Fabiano pode ter errado aí, mas eu acho que é mais ali zaga do que talvez até o lateral, né? Bom, enfim. Depois disso, no segundo tempo, o Palmeiras voltou com uma outra postura, tanto que virou o jogo. Em 5 minutos. Poderia ter feito o terceiro gol no pênalti que o Borja perdeu, meu né? Meu Deus, hein? Olha, bateu, batido, ele isolou, hein? Né? Parecia o pênalti do Baggio. Não sei quem bateu pior, ele ou o Vidal ontem no Baile Real. Foi assim também? Foi. Só foi outro lado. Foi meio Baggio ou não? Pô, né? Foi na lua. Mas assim, eu acho que o Borja, ele tá com muita vontade de querer resolver logo. E a ansiedade tá fazendo o cara perder uns gols incríveis, né? Verdade. Não sei se é verdade, se é isso ou não. Ou ele não é tudo isso? Não, ele é não assim. Mano, ele é. Eu acho que ele é um bom jogador. Ele se posiciona bem. Ele é um jogador forte, mano. E muitas vezes ele ganha bolas no meio de campo e aí a coisa vira um contra-ataque. Isso você viu em alguns lances ontem, outros jogos também. Mas ele tá muito ansioso de fazer os gols pro Palmeiras, né? Ansiedade demais, né? Agora, uma verdade é só, né? O time do Penhola ali bate, nossa, mas bate, catimba, mas bate. Meu. E é uma catimba desgraçada. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esse juiz aí é fraco, hein? Zambrano. Juiz fraco. Foi o mesmo juiz que, inclusive, expulsou o Gabriel Jesus no ano passado, num jogo da Libertadores. Contra o Rosário. Exatamente. Bem lembrado. Rosário. Expulsou, complicou o time do Palmeiras. Esse mesmo juiz. Ele é ruim, ele é fraco. Aí muita gente pode falar, o Dudu tava pilhado, ele tava nervoso e tal. Eu não acho que seja isso, não. Eu acho mais que é o jogador que tava na frente, que não deixava por nada bater a bola, e o Bandeirinha, que queria colocar 5 centímetros a bola pra trás, né? Deixa a bola ali 5 centímetros, Dudu queria jogar. Pô, o cara queria fazer o gol, queria lançar na área logo, sabe? E os caras... E aí o juiz vem, RG, e dá um amarelo pro Dudu, e na sequência ele expulsa o cara de uma forma grotesca. Grotesca, essa é a verdade. Lá fora ele não faria isso. Mas foi lamentável. E outra, o cara que tava parando o jogo, o desgraçado do uruguaio lá, ou do Penarol, ele não deu nenhum amarelo pro cara. Ele que tava retardando o jogo, sabe? Não deu nada, nada. É inadmissível. O Mano já vem falando isso há alguns anos aqui. Outros aqui, o Sombra, já vem falando também. Eu já vi o Benjamin. Né, o Benjamin falou hoje demais hoje. O Twitter do Benjamin, se você pegar. Meu? Sim, no seu Twitter. Ele falou que foi um absurdo o que fizeram no Palmeiras. Não foi? Não, mas eu. Eu li. Tem gente que gosta. É um absurdo. Falando sério agora. É várzea, né, velho? Eu não entendo, Sombra, sabe? Eu acho isso futebol, cara. Os caras vêm, dão porrada, dão catimba. Se você cronometrar a falta do Dudu, foram 4 minutos pra bater a falta. Não é verdade? Aí os caras falam que isso. Concordo com vocês. Ontem eu assisti Bayern Real, jogo decisivo. Pô, os caras. Mas não, isso, Benja, é só sim, contra brasileiros. Isso. 4 minutos. Mas isso é só contra brasileiros. Porque se você parar pra analisar, eu duvido que se fosse uma situação oposta, o Penharol pra bater a falta, primeiro, nenhum brasileiro ia ter o culhão pra ficar lá pra peitar os caras. Segundo, o árbitro, em momento algum, expulsaria um jogador do time da casa, se fosse Boca Juniors, River Plate, Peñarol. Não expulsaria. O brasileiro, ele é discriminado na Libertadores. Eu não sei se é pelo fato de não falar o espanhol, o castelhano, a porra toda. Você pega o time do Palmeiras hoje, metade fala. Não, mas a questão não é essa, Benja. É a essência. Mas a questão não é essa. É a essência. É o investimento maior também. Você pode ter 11 atletas que falam dentro de campo, mas o cara fala, é time brasileiro. É, exatamente. É time brasileiro. É o molde, cara. É isso aí. É o molde. Você tem razão. E o time veio pra não jogar o futebol, porque o time do Peñarol, gente, honestamente, é um time que só tem uma única jogada, aquelas bolinhas alçadas na área, que é o ponto forte dos caras. É aquele futebol de 1900 e bolinha, né? Mas isso não, é o chuveirinho na área, né? Mas isso não é o problema. Isso não é o problema. Não, não é o problema. O problema é os caras não jogar futebol. Isso. É ridículo. Bem, todos os detalhes, eles querem ganhar tempo, até na substituição. Você viu que eles trocaram? Você viu trocaram o número, Sombra. Você viu isso? Dando Miguel. O técnico errou o número, mandou o número errado. Não, mandou errado o número, de propósito. Né? Aí o cara viu que não tava batendo o número, parou de novo o jogo pra substituir. Não, é de propósito, né? Fora aquele animal do Gaston Rodrigues lá. Racismo. É, do racismo com o Felipe Melo. Isso é uma outra coisa que eu ia chegar lá. Uma coisa que eu não acho legal. Bom, você já falou. Novo, né? Vocês falaram, eu tava vendo, eu assisti dos 30 em diante. E aí. Ah, então pegou pelo menos mais 2 horas, né? Mais 2 horas de jogo. Aí, cara, e lógico, tava assistindo e óbvio, assim como todo palmeirense fará hoje torcendo pelo Cruzeiro, também torcendo pelo Peñarol. É óbvio. Lógico, mas não tem a dúvida. Mas aí chegou no momento. Então. Tanta raiva, né? Mas tem que torcer contra o cara fazendo tanto antijogo. Mas chegou numa hora, cara, que eu falei assim, porra, bicho, aí você começa a falar assim, você deixa de ser secador na história. Tem que virar. Você fala assim, porque não é possível. A ponto de você que é rival chegar e ficar meio. Você fala assim, cara, que porra isso é essa? Isso não tá certo, né? Mas né? Peraí, então você é um secador bundão. Coração mole. Ou faz o serviço completo, já que ligou pra secar, RG, seca direito essa porra, vai ficar com dozinha? Hein, Domênico? Não. Puta bundão. É, então. Que seja. Que isso? Secador Nutella. Que seja. Que é isso? É o meu momento de bondade. Não, mas aí você fala assim, meu. Aí o cara vai lá e o bandeirinha. Na cara do Dudu. Aí eu falei, esse bicho... E o Dudu nervoso. Eu falei, vai dar problema. Vai dar. Dudu é... Aí o cara chuta a bola. Chilique, né, aí o jogador chuta a bola. Aí vem o técnico e despacha a bola. E aí isso irrita. É, ali aí ele tava fala, certo. Aí você fala assim, meu, você começa a falar, que porra é essa? Porque o seu time amanhã vai passar pelo mesmo problema. É, vai passar. Exato. E já passou. E passa e vai continuar passando. E o juiz, ele em vez de resolver o negócio, não, ele vai lá, ele caminha, vai do meio, vai até a lateral. Gosta de aparecer. E gosta de aparecer. É, porque ele chama pra ele, né? E é lógico, aí cai no folclore, fala assim, puta, o jogo vai até os... É segunda temporada do jogo, agora em minissérie do Netflix. Isso faz parte. Aí nego fala assim, mas o cara deu os acréscimos, o time fez feira e deu os acréscimos. Mas eu acho que a cera não pode ser compensada assim com acréscimo. Por quê? Lógico, acaba sendo compensado. Quem tava na desvantagem foi o Palmeiras. É, mas o que eu acho é o seguinte... Aqueles minutos que são perdidos no tempo regulamentar, eles são jogados com muito mais tranquilidade do que os minutos jogados no acréscimo. É diferente. Não compensa, né? Não compensa. Porque ali isso só pode acabar a qualquer momento. A hora. Isso só vai acabar. Psicologicamente, sim. Que seria a medida mais fácil. Juízes terem vergonha na cara e a coisa parar de ser manipulada de alguma maneira, porque não é possível. Não, 4 minutos pra bater uma falta não existe. Em segundo lugar, que aí era o jeito de acabar mesmo com a porra toda. Mas que hoje eu vi o... Relógio tem que parar. Não. Hoje eu ouvi... A paralisação total foi 24 minutos. Quer dizer, até existe, né? Se for com o problema com o goleiro. Não, eu vou te falar, o senhor Mônio falou um negócio hoje que eu nunca tinha pensado, ele tem razão. Dos 30 em diante, para. Assim, nos 30 faz cronometrado. Porque se você parar o jogo inteiro, faz sentido. Assim, pô, Benjamin. Faz cronometrado, cronometrado. Se você faz igual futsal, é capaz do jogo demorar 4 horas pra acabar. Mas até os 30 você faz cera, então. Aí é complicado. Não vai fazer cera, depende do que tá acontecendo no jogo. Assim, mas peraí, até os 30 mostra o tempo do jogo. Não, depois não mostra mais? Não, faz cronometrado, que nem o basquete, o futsal. Tá rolando. Depois dos 30. Não tem mais. Parou a seguinte, bola, parou o tempo. Assim, o cara fica 5 minutos pra bater uma falta. Vai ficar parado. Ok. Vai ficar parado. Não, mas eu sou a favor, eu sou a favor de você reduzir. Porque só depois dos 30. Porque se você não faz isso, Dodô, o jogo pode demorar 6 horas pra acabar. É, então, é por isso mesmo que eu sou a favor de você usar esse critério desde o começo. Porque você não pode usar a partir dos 30. Porque até os 30 dá margem pra que todo mundo faça o que bem entender. É, você vai dar liberdade. Então, ao invés de deixar 45 minutos, você joga pra 20 ou 25. Parando, igual futsal. A bola saiu pra lateral, para o cronômetro. É. É, e mostra no placar. Porque aí não tem motivo de interpretação. Cera, mano. E o time não vai fazer cera. Porque no basquete, Sombra, tá lá pra todo mundo ver quantos segundos faltam pra acabar a partida. Uh-huh. E ali, quando você fala, beleza, é 25 minutos de bola rolando. Tá certo? 25 minutos de bola rolando. Que assim seja, RG. Vai fazer cera, vai fazer o diabo, quando o cronômetro tá parado. O cronômetro tá parado. É verdade. É melhor 25 de bola rolando. Com o relógio parando. Tudo por tempo, que... Eu sei que tudo isso que nós estamos falando é uma grande ilusão. É utopia, é utopia. Isso é utópico, ninguém vai implementar isso, nunca vão mudar essa regra. Mas eu entendo que o Mano tem razão. Tem. 25 minutos de bola rolando, aí, bicho, você quer parar, o jogo para. É, não vai adiantar nada. Mas, ô Sombra, se tivesse isso, eu juro pra você, o cara que faz a cera não vai fazer mais. 5 minutos de bola rolando por tempo, né? Então, Sombra, sim, 50 sim. minutos nessa fala. É. Então, mas o cara, RG, que faz, ele faz porque o tempo continua. Quando, a partir do momento que o cronômetro para, vai adiantar o cara fazer cera. Não, às vezes não adianta, Domenico, mas não adianta. É o jogo. Eu acho que a pressão de o tempo tá acabando... É o desespero, é difícil, você aflição, dá aflição. É. Ontem teve mais bola parada do que bola rolando. É uma derrota do futebol sul-americano. Qual foi o tempo de jogo ontem, vocês têm? Aqui, ó. Teve 40 minutos de bola. Não, RG, não deu um tempo. 40 minutos? Basta dizer que se deu mais bola parada do que bola rolando, já é um absurdo. O total, RG, teve 10 minutos de acréscimo. Então... Tivemos ali 100 minutos a partida, 40 foi de bola rolando e 60 de bola parada. Então assim, RG, parada. Presta atenção, então. Que ridículo. Vou dizer só nas faltas. Se ontem fosse um jogo que tivesse bola rolando, o Palmeiras ganharia muito mais desse time aí, eu tenho certeza. Tudo, se tivesse tudo certinho, tudo belezinha. Sim, o Palmeiras fez um gol jogar. No último minuto, porque foi na base do vamos que vamos, no e sufoco. Foi no escanteio, no sufoco, o cara subiu de cabeça e fez. Mas mas o time fica muito mais pilhado. Os caras vieram pra não jogar. Essa é a verdade, né? O Sombra tem razão. Quando passou dos 45 minutos, tem 7. Mas na cabeça do cara, ele tá desesperado. Tá desesperado. Já, é diferente de faltar 7 pra 45. E a gente tá brincando, todo mundo tá brincando. Talvez uma das poucas coisas que o bananão do juiz acertou foi no tempo de acréscimo. Ah, é. Acho que talvez seja. E olha lá. Se você fizer a conta, né? E é raro fazer isso, né? É. Esse juiz aí não costuma dar isso, não. Libertadores pra tanto tempo. Pra jogador, pra time brasileiro, jamais. Só no lance da expulsão do técnico do Peñarol e a expulsão do Dudu, o jogo ficou parado 4 minutos. Ele tinha dado 5. Eu tô com o scout do jogo aqui, ó. 50 mais 4, 54 foi quando saiu o gol. E jogo de Libertadores, realmente o juiz deixa o pau comer, né? Essa é a verdade, né? Deixa a falta acontecer. Olha aqui, Regia. O scout. 40 faltas. Tá? Teve 40 faltas ontem. Cartões amarelos. 6 cartões pro Peñarol, 3 pro Palmeiras. Vermelho, o do Dudu. 1 pro Palmeiras. Total de jogo, 101 minutos. Bola rolando, 40 minutos de bola rolando. Bola parada, 61 minutos. É ridículo. Uma hora paralisação, de bola parada. Paralisação por faltas, 24 minutos. 24 minutos, meus amigos. Era pra não jogar. É ridículo. É ridículo. Agora, é ridículo. Não é uma novidade, né? Árbitro tendencioso. É tendencioso. Que árbitro que deixa isso acontecer? Não tem jeito de dizer que não é tendencioso. É tendencioso. Os caras atentam pra ele. Porque o árbitro, ele tem autoridade pra chegar e coibir tudo isso. Começa a meter amarelo nos negros e vermelho na sequência. Acabou. O cara não para, não vai mais. Expulsou o time, acabou o jogo. Então acabou o jogo. Perde pro W.O. Tirou o time. Foi incompreensível a cena da falta. Porque não batia aquela falta, foi um negócio assim... Absurdo. E sem contar que ele tirou o Dudu, absurdo, que é um dos melhores dos jogadores do time do Palmeiras, RG, pra próxima partida. Agora, o Palmeiras... É uma partida importante, porque a próxima partida, o Ale e meus amigos aqui, se o Palmeiras vence o Peñarol lá, e de repente o Jorge Wilson venceu o jogo dele também, que deve vencer, tá boa, a chave já foi. Tá definida, né? Tá definida. Faltando 2 rodadas, definida. Ninguém mais pega nenhum. E o jogo da volta vai ser incrível. Imagina. Até porque... O Marcos já deu declaração, o Felipe Melo já deu. Agora o Felipe Melo. A torcida não, a imprensa do Uruguai tratou o jogo como um roubo. Pra ele? É, juro por Deus, pode abrir aí, você vai ver. Não, você viu o Felipe Melo falando do cara? Não, não vi. O que ele falou? Felipe Melo falou. Dele, né? Tem aqui a declaração, quer? É, ele falou que o cara chamou ele de macaco porque no jogo ele foi corno de um negão. Hã? Ele falou que o negão passou o pincel na mulher do cara. Falou, por isso que ele não gosta de negão, porque algum negão. Deu lá um vem o negão cheio de paixão, ticatá. Falou que isso, por isso que ele não gosta de negão. Agora, o Palmeiras tem a obrigação de, mesmo com todos esses problemas, ganhar dos caras lá. Matar o jogo quando poderia ter matado. Aí não passa esse sufoco, entendeu? Não deixa os caras vivos na partida, porque o Palmeiras é mais time. Então poderia ter feito a parte dele melhor. Eu acho que isso passa muito por uma atuação mais convincente do Borja. Guerra demorou um pouquinho, tanto, né? Mas chegou. Hoje o Guerra é um cara importante. Guerra se consolidou. Consolidou. O Borja ainda tá demorando um pouco para entregar aquilo que a gente espera dele. Tá certo. A declaração do Felipe, né? Vou aumentar o volume, entendeu? Não, passa pro Bruno. O Bruno coloca no ar. O Bruno, ele extrai aí o áudio e daqui a pouco a gente coloca WhatsApp? No ar. Manda pro WhatsApp. Com certeza. Com certeza. Facinho. Essas são as manchetes aqui no Estádio 97. A gente quer saber a sua opinião também. Ligue 94-353-0150. Esse é o número do WhatsApp. Mande sua mensagem de áudio, tá bom? 94-353-0150. Mensagens de WhatsApp que daqui a pouco virão no oferecimento de Bozano. Vamos falar da Bozano, mano. Opa, vamos lá, Sombra, vamos lá. É, rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do seu trampo para curtir a noite inteira na balada? Pois sim. É, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, amigão. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza que Bozano Extreme te dará muito, muito, muito, muito mais proteção, porque ele oferece 72 horas, parceiro. Não é pouca coisa não, hein? E ó, o ouvinte do Estádio 97, que for ligeiro, vai dizer o seguinte. Liga aqui, ó, 3284-7097 e diga a frase cabalística, que é essa aqui, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você concorre, não. Você ganha, cara. Você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Tem uma série de outros produtos da Bozano também. Vale a pena. Fala a frase, tá bom? Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Legal. Esse aí, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Daqui a pouco tem momento sem parar. Daqui a pouco nós vamos falar aí da promoção do Estádio 97 na Pole Position. Vamos falar do resort do Estádio 97. E você que entrar no ar, ao vivo, dizendo, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E dizendo, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Os caras adoram os prêmios, prêmio da Bozano, prêmio do McDonald's, todo mundo gosta demais, tá bom? Muito bem, vamos pro telefone, 3284-7097, toca as Drubal! Alô! Alô? Quem fala? Rafael. Ô, Rafael, tudo bom? Porra, não acredito. Acredite sempre. Porra, show de bola. E aí, rapaziada, beleza? Beleza. É Rafael, Rafael do quê? Rafael Vidala. Só isso? Só isso. E quantos anos, Rafael? 34. 3.4, RG, hoje. Ah, só trocar pilha e segue o jogo. Ah, sensacional. Rafael da pilha. Lógico. Então manda com glossário. Nossa, impressionante, né? Assim? Como eu tô até com dó do RG hoje. O que ele fez? Ele tá deslocado, tadinho, porque não tem jogo pra ele, né? Não tem nada. Então, é complicado, porque, por exemplo, ontem teve Sul-Americana, hoje tem Copa do Brasil. É um sem teto, né? Da bola. Esse fim de semana tem. Que isso, sem teto não, ó. Tem semifinal de Paulista. Sei lá, velho. A gente podia inventar um jogo fictício do Santos hoje e perguntar pra RG, entendeu? Vamos falar que domingo é Santos e Palmeiras, vamos fazer de conta. Santos 2, Orixás 3. Vamos tentar um. Isso! A gente tá chegando na FAP, é hora de lembrar da história aí. Vai ter um final de semana cheio de história aí. Esse domingo tem Santos e Palmeiras. Daqui a pouco o Dodô vai trazer a narração de Santos e Palmeiras nesse fim de semana. Daqui a pouquinho. Velhinho, e qual que é o bairro aí? Tinha uma Abdala na novela, não tinha Abdala na novela? Tinha. Não tinha, aqui lembra? É Santo Amaro, Dodô. Santo Amaro é nós, eu morei ali perto da estátua do Borba Gato. Nós temos aqui o Abdala no programa. Pedora Abdala. É, tem o Abdala no programa. Tem? Tem, o mano sente Abdala. Nossa! Ah, mano! Que estada agora! Nossa, sentou! Que fase, hein? Abriu a porta do armário e empurrou pra dentro. Já deitada agora? Deitou ou sentou? Nossa! Ô, velho, e qual que é? Quem senta é um monte. Olha, e qual que é o time? Não tá assim também. Mano, sobe o hino aí que aqui é nós, parceiro! Nós quem? Que é Corinthians, porra! Ah, Coringão, mano! Coringão! Olha o palavrão! É nós! Ô, amigão, porra não é palavrão. Ô, amigão, antes. Ontem o Corinthians calou a boca de muita gente. Ei. Muita gente da mídia aí que é antes, muita gente da mídia. Calma também, empatou com o time da Série B, né? Não importa, é o Inter. É o Inter. Calma tá também, certo, né? O Palmeiras, quando caiu pra Série B, vocês fazem esse tipo de distinção? Vocês têm que respeitar. É um grande que tá na Série B, não é um time de Série B. Chupa antes. É um grande que passou. Tá lá. Vai no Corinthians, tava lá também, né? Então, mas aí que tá. Mas aí que tá. Tem que saber julgar. Por exemplo, Domênico, o Atlético Goianiense é um time de Série B. ABC de Natal é time de Série B. Agora, por exemplo, o grande, quando cai, tem que respeitar. Não é porque tá na Série B durante um ano que você vai falar é time de Série B. Não é. Tanto é que o Inter aí jogando ontem com o Corinthians, todo mundo viu a qualidade de Alessandro. Acho que é um dos 12 grandes, de Valdívia, né, de Nico Lopes. É um dos 12 dos grandes, né? Chamados grandes. Tem que ser respeitado. Mas, ô amigo, ontem o Corinthians foi lá em Porto Alegre e trouxe um empate heróico. E poderia ter vencido se não fosse aquela tirissa daquele Giovanni Augusto, mano. E aí, cara? Pois é. Ah, mano, eu acho que o Corinthians tá se consolidando como um grande do futebol brasileiro aí, um grande candidato, um contender, porque conseguiu até poupar jogadores importantes do elenco, do plantel, pra fazer o resultado lá na casa do Inter, né? Eu acho que o Coringão tá se consolidando aí, o time tá ficando bom, cara. Eu assim, falando sério, eu achava que ia ser mais complicado esse ano e tal, não botava fé no Carille, mas o cara tá trabalhando direitinho, o time tá se ajeitando. Não é um time, assim, com futebol bonito, mas é um time eficiente. Eu acho que o Corinthians tá indo num bom caminho. Mas, ô amigo, você deve ter se contaminado pelo pensamento dos antes, cara. Não, cara, eu analiso o futebol de uma maneira mais assim, sensata, cara. Eu racho o bico aí com vocês falando aí. Maneira tal, sensata, cara... mas... eu acho que, você lidou no seu fígado, hein, mano? O Corinthians, eu acho que tá me surpreendendo, cara, sinceramente. A gente tá se consolidando aí, tem grande chance de papar o Paulista e levar aí o Copa do Brasil e tal. Tá muito parecido com o time que se classificou pra Libertadores lá em 2011. Deu uma empolgada, né? Deu. Tá dando segurança. Não, você deu uma empolgada, né? Corinthians é isso aí, empolga, né? Tá empolgante, pô. E tá mesmo, empolgou. Mas, ô amigão, se a gente parar pra analisar, eu acho que pra falar a respeito de Campeonato Brasileiro, fica difícil pensar no título. Mas torneios mata-mata, cara, como Copa do Brasil e Campeonato Paulista, eu acho que o Corinthians tá inteiro. Você pega aí, ó, o Inter agora é um adversário que o Corinthians tem tudo pra conseguir avançar. Porque o fato de ter feito um gol fora de casa vai fazer com que na partida de volta o Inter ele tenha que sair pro jogo. E se sair pro jogo contra o Corinthians, a principal característica hoje que o Corinthians utiliza é as jogadas de contra-ataque. O Corinthians ele tem sido mortal e tem conseguido seus resultados assim. Então, eu entendo que o Corinthians aí, ele vai jogar contra o Inter aí de maneira agressiva, como jogou ontem também, e como jogou o segundo tempo diante da Laú, e tem tudo para começar a se firmar, cara. E ainda podemos contar com o retorno aí do Jadson e do Jô, que não jogaram ontem e fizeram falta. Por mais que o Cleiton tenha brigado, por mais que o Cleiton tenha tido até boas chances ali durante a partida também, acabou contribuindo também, mas não dá, cara. Por exemplo, o Jô hoje é um cara que no ataque, ele faz bem aquele papel de pivô, ele faz bem aquela parede aí pra tocar em profundidade, tanto pro Romero quanto pelo lado esquerdo, quando aí acontece uma jogada de linha de fundo. Você pega ali, o Marquinhos Gabriel é um cara que não dá pra contar, mano, é um a menos, é um peso morto. O Jadson faz muita falta. Foi decepção, hein, cara. Pô, botava mó fé no cara, jogou muito no Santos. Mas, pô, foi pro Corinthians e não virou. Mas que eu concordo. Será que aconteceu com esse cara, hein? RG. Isso aí é cachaça, viu, meu? Qual jogador? Marquinhos Gabriel. Mas será que a treta é só isso? Essa carta só faz bem pra gente, cara. Esses caras não fazem bem, não. Ó, você pega lá, amigo, ó. É, até inclusive ontem o Romero jogando pela direita, porque costumeiramente ele tava jogando pela esquerda, junto com o Guilherme Arana ali, fazendo as tabelas ali pra, pelo ataque do Corinthians. Mas ontem o Romero, já que o Jadson não jogou, ele foi deslocado pra ponta direita do campo. O Romero acho que rendeu melhor ali do que na parte esquerda. Mas é que não dá pra trocar ali o Jadson, né? Que tem a preferência do treinador ali, que passou naquele setor. Complicado, hein? Pelo Romero. Mas o Romero jogando pela direita, ele foi muito bem, cara. É, que ele vai pro lado que precisa de um reforço na marcação, né? Essa é a realidade. Eu acho que o Romero é um cara eficiente, assim. Ele, pena que ele ainda se coloca como atacante, porque com a bola no pé, puta, é difícil ver ele jogar. Agora, eu concordo com o negócio que o Ben já fala aí, e é verdade. Pô, um dos maiores acertos do Corinthians esse ano foi ter botado essa molecada da base. Boa! E incluiu o Jô como um cara da base também, que voltou, porque esses caras sabem o que é Corinthians. Os caras cresceram no Corinthians, respiraram aquele negócio por muitos anos, e tem isso marcado dentro do coração dos caras. Os caras têm coração corintiano. É o que eu falo. Faz uma diferença. Eu falo isso faz tempo. Você vê os moleques quando entrarem no Corinthians Palmeiras, esses moleques vão jogar o sub-10, sub-11, sub-12, eles vão jogar Corinthians Palmeiras, a torcida tá lá, já cobra, pressiona, e eles sabem a importância que tem um Corinthians Palmeiras, um clássico. Tem esses caras aí, tem uns caras que chegam no Corinthians, velho, que parece que os caras caem de paraquedas, mas não é de outro país, é de outro mundo. Não é possível que tenha jogador no Corinthians. Pois é. Ó, posso falar agora pra você? Ó, o Giovanni Augusto, pô, aquilo é brincadeira, cara. Não dá, né? Sabe? Pô, é brincadeira. Será que não tá pesando, não? Ah, então... Pesando nada, pensando RG. Pesando o quê, cara? Acho que ele é largada já. Pesando o quê? Ele não é possível. Ele jogava no Atlético, ele não jogava em time então, pequeno. Como é que... Se o cara jogava, não, por que que não tá jogando? Acho que ele é largada. O Gabriel também jogava no Santos. Jogador que joga bem num time e não vai bem no outro, isso não é nenhuma novidade do futebol. Mas deixa eu te falar, Mas o não jogar bem, Sombra, é uma coisa, você tem que respeitar. Ninguém é obrigado, não dá, às vezes você tá... Mas não é só o jogar bem ou jogar mal, cara. É postura, é atitude. É demonstrar mais vontade, sabe? Você não vê isso em alguns caras. Mas será que não tá passando por algum problema pessoal? Ah, então não joga. Então vai lá e avisa. Olha, preciso dar uma pausa aí. Acho que a gente tem que aí você vê lá os moleques entrar, o Jabá, o Arana, o Carlinhos, Pedrinho. O Pedrinho. Esse o Léo. Maicon. Pô, esses moleques têm vontade, cara. O Maicon, que não deveria ter saído do Corinthians, voltou. Ô, amigo, o Maicon não parece ter titular do Corinthians há 10 anos? Pois é, cara. Pô, o cara bota a camisa do Corinthians, ele ocupa o espaço dele ali, pô. Mas, ô, amigão, personalidade, atitude... Ô, amigão... É, tem se posiciona, entendeu? O cara tem coração, tem fibra, entendeu? Esse cara aí parece que tanto faz, tanto fez, pô. Vai lá, xinga a mãe do cara, o cara dá risada. É aquele cara que tá no velório e tá na zona com a mesma cara, entendeu? Mas, ô, amigão, você falou a respeito da molecada, eu concordo. É, tem que colocar a molecada pra jogar, tem que apostar na base, desde que essa base também tenha qualidade. Porque, por exemplo, esses moleques que estão hoje lá, o Arana, o Maicon, você pega ali até o Marciel, são meninos aí que mostraram já que tem potencial e que merecem uma chance sim. Mas não dá pra falar, vamos colocar a base só simplesmente por colocar a base. É, tem atletas que jogam na categoria de base, não é porque é do Corinthians que a gente tem que falar, não, vamos dar moral porque é da categoria de base. Se não tiver qualidade, não tem que jogar também, não. É, eu concordo, mano, mas, pô, da base ali de 30 moleques, pô, você sempre vai peneirar ali 6, 7 moleques bom, cara. Os europeus vêm aqui e enchem a mala, meu, leva tudo pra lá. Então, mas naquelas, velho, às vezes esses moleques, eles funcionam muito bem no coletivo. Eles já estão acostumados a jogar com aquele time aí há 2, 3, 4, 5, 6 anos. Eles já vêm subindo de categoria juntos. Aí o moleque funciona bem. Aí quando você solta um moleque desse aí no profissional sozinho, aí o moleque se perde, às vezes o moleque perde aí realmente aí a referência. Mas dessa molecada que tá hoje dentro do contexto ali, junto com o elenco principal do Corinthians, eu aprovo todos ali também, inclusive o Léo Príncipe, que muitas vezes é criticado pela torcida, mas é um moleque esforçado também. Claro, é difícil substituir hoje o Fagner. O Fagner é lateral de seleção brasileira, mas a torcida do Corinthians tem que ter calma com ele também. Inclusive esse Pedrinho aí, o Carille pode apostar um pouco mais nele. Por mais que ele seja jovem, vai colocando o moleque pra jogar, mano. Agora é a hora de separar os homens do menino, né, RG? Tem que botar isso mesmo. É hora da final, mano. Pedrinho é hora da final. Tem que pôr pra rodar mesmo. E o Corinthians perdeu o patrocínio da camisa, você viu, né? Azar da caixa, velho. Eita. Ah, é, não tava sabendo não, porra. Ei, mano, chora não, velho. Quem perde com isso é a Caixa. Daqui a pouco todo mundo é verdade. Não, a Caixa aparecia na mídia, amigão, estampando a camisa do Corinthians. Ali era uma referência. Agora, quando começar aí todo mundo a sacar aí o negócio do FGTS de conta inativa, esse nome da Caixa que tá na mídia vai sumir, RG. A Caixa vai voltar ao normal. Se perder só a Caixa, tá bom, hein? Imagina, o Corinthians é autossuficiente. O Corinthians ele estampa aqui o nome de patrocinadores na camisa por caridade, RG. Inclusive, por caridade, não depende. Como que disso. Você explica aqueles milhões que deve na Previdência? Quem? Eu não devo nada. O Corinthians deve. Ah, todo mundo deve. O patrocínio do Corinthians está no lado esquerdo da camisa, no peito. O Flamengo aqui, deve mais de 80 milhões na Previdência. Quem não deve, quem não deve para a Previdência que atira a primeira pedra. Sim, mas uma coisa é você dever 80, 40, o outro dever 1 ou 2. Dívida é dívida, não vamos discutir valor aqui. Tá, então como que você... Deve. Mas quem tá aqui dizendo que vocês são milionários, não precisa de dinheiro? Ô, Paquito, o Barcelona, você já ouviu falar no Barcelona? É um time aí da Espanha, sabe, da Catalunha, da região ali da Catalunha. Vê quanto que o Barcelona deve pro governo espanhol. Paquito, o Corinthians, como o Barcelona, é uma atração turística pra cidade de São Paulo. Aí o gringo vem atrás do Corinthians, velho. Só o governo perdoa. Só que o governo perdoa, tio. Isso é uma pouca vergonha que os clubes fazem. Isso é uma pouca vergonha, os caras não pagarem a Previdência. Porque esse dinheiro que não é pago para a Previdência é dinheiro de todo mundo, é dinheiro de aposentadoria. Os clubes devem fortuna. Porque de um lado o cara não paga, do outro os caras vão lá e tiram. Porra. É fortuna, é uma vergonha. O que nós temos, nós mortais, temos a ver com isso? Então é o seguinte, esse dinheiro... E outra, agora... Você vai ver, não vão pagar. Nunca vão pagar agora. Vão entrar num acordo, né? Pra isso que tem os deputados, né? Esse país tem tanto rombo, porque é por isso que tem que ficar mexendo aí na Previdência, o cara tem que trabalhar 200 anos, blá blá blá. Blá. Corinthians é um patrimônio cultural do Brasil. Agora a culpa é do Corinthians. Patrimônio. É verdade, velho. O gringo vem aqui pra ver carnaval e Corinthians. Mano. Não, é verdade. Que gringo é esse? Aqui tem cheio de boliviano ali. Boliviano, cala a boca, mano. Alemão, suíço, francês. Ah, é? Inglês. Europa em peso, espanhol, italiano. O ponteiro no mundo, viu? Ô, Lava Jato, Rafael. Velhinho, seu sininho tá batendo aqui, ó. É, tá. Ô, irmão, domingo vamos pegar os freguês aí, velho. Vamos pegar o São Paulo, nosso salão de festa lá. Você já tá aos 54. Manda aí seu placar, velho. Corinthians e São Paulo domingo. Já excedeu, vai. Fala aí, parceiro, seu placar. Corinthians e São Paulo domingo no nosso salão de festa lá. Quanto? 3x0, Coringão liso. Quantos do Romero? Liga aí em segunda, ó. Ô, Pastel, liga aí em segunda aí, ó. Quantos do Romero pra gente aloprar o Ale depois? Ligo, mas eu vou ligar 3 vezes, hein? Liga 3. As 3 pra eu tirar uma com a tua cara 3 vezes. Ô, amigão. Mané. O Romero faz gol domingo? Não, Mané, não. Mané. Você quer que a gente deixe ele fazer? Já foi. Só porque você pra te ajudar. É um cara gente boa, vou falar que sim, cara. Mas eu tô contando mais pra no jogo e não tô... Ó, o Romero vai fazer um e vai dar outra assistência, hein? Mas vamos lá, mano. Isso aí, vamos torcer pro Romero. O cara tá se esforçando. Tá deitando, mano, tá deitando. Todo esforço merece recompensa. É verdade, tamo junto. Então um abraço, mano. Obrigado pela audiência aí. Valeu, um abração aí, pô. Prazer falar com vocês, cara. Alô, fera. Vocês aí, vocês são show de bola aí, cara. Muito obrigado. Pô, racha o bico aqui. Os caras devem achar que sou puta de um louco dando risada. Tamo junto. Valeu, mano. Alô. Me diz uma coisa, eu vi muita gente achando feio o mosaico do Flamengo, eu também achei ridículo. Nossa. Qual a opinião de vocês sobre esse mosaico do Flamengo? Os caras fizeram o Zico com a cara do Michael Jackson no Thriller, né? Que coisa horrorosa! Parecia o Rock Balboa depois da luta contra o Apollo. Mas assim, a ideia do mosaico é bem bacana. É que a execução não... Muito mal executado. Não, mas não se paute somente no negócio lá do Zico. Porque houve também lá aquele negócio que simulava o gramado. Depois escrito lá, seremos campeões. Aí ficou legal. Aí ficou bem bonito. Mas a parte do Zico chutando a bola aí ficou um negócio meio estranho. Mas a ideia de... Os caras chegam de madrugada, né? Eles pedem permissão e eles deixam a cartolina lá, o papel lá. É, igual no Barcelona. Faz instruções, na cadeira, tudo direitinho. Lá. E a ideia é muito bacana, né? Porque quando dá certo ali fica um visual bem legal, como disse o Mano. Acho que uma parte ficou bem linda mesmo. O mosaico 3D mais legal que eu vi foi do Borussia, se eu não me engano. Não, mas tem aquele time, se eu não me engano, na Escócia. Que eles colocam como se fosse um canhão indo na direção do estádio do adversário, aí o estádio cai, começa a pegar fogo. Você chegou a ver isso não aí? Não vi. Aí é muito louco, mano. É mesmo? Quase é louco, 60 mano. Mil, né? No Maracanã. O problema é que lá vamos os caras dão uma mordida monstra, né? Na renda deu 3.300.000, o Flamengo fica, não fica nem com a metade disso. Ganha mais a Federação Carioca do que o Flamengo. A Federação ganha, morde. Não, todo não mundo é a morde. Federação, mas alguém aí ganha. É. Não, a Federação, ela dá uma mordidinha também. O Estado deve ganhar. É, não, também. Quem é o consórcio hoje, dono do Maracanã? É ele que leva a maior não, parte. Aí tem o aluguel, né? Não, não. Mas tem outras taxas também. Entendeu? É que o Flamengo se sujeita a outra, mais, né? Todas as taxas, né? O Flamengo, no primeiro jogo contra o São Lourenço, ele pagou acho que 1.300.000 pra alocar o Maracanã. Caramba! Ontem pagou 750, então ficou um dinheiro maior, né? Tá bom, é isso aí. Participe do Estádio 97, participe aqui com suas mensagens de áudio no nosso WhatsApp 94-353-0150. Ó, passou. Olha, tá passando o Fórmula 1 da Energia. É a promoção, Estádio 97 na pole position. Aí você fala, mas como que funciona? Você tem que anotar quantas vezes passa o nosso Fórmula 1 em qualquer dia do programa. Você não precisa somar dois dias, três dias, não. Fala, hoje eu vou anotar o programa inteiro. Aí você anota. Beleza, anotou? Legal. Aí quando chegar no dia 25 de abril, o primeiro a entrar no ar aqui no Estádio 97 e conseguir acertar, por exemplo, quantas vezes passou o nosso Fórmula 1 dentro do programa, e você que vai escolher o dia, provavelmente o dia que você anotou, não é mesmo? Se você acertar, for o primeiro e acertar, você vai ganhar o direito de ir para Barcelona, vai assistir o GP da Catalunha, vai na companhia, você vai levar acompanhante, vai ficar num hotel muito legal, numa região central de Barcelona. Bela localização, viu, Bar? E o Bar, nosso produtor, estará acompanhando você, ouvinte vencedor. Vai ficar num lugar muito bacana, bons restaurantes, grandes atrações. Pra quem quer fazer compras também, viu, tem várias lojas, muitas lojas legais, um comércio muito interessante. E você vai numa quinta-feira à noite, chega lá na sexta-feira na hora do almoço, mas é um pouco depois do almoço. Aí você fica sexta, o sábado, domingo, domingo é o dia da corrida, fica a segunda-feira inteira. E na terça-feira, acho que se eu não me engano, o voo é às 10 da noite. Pô, terça-feira inteira. Na terça-feira o voo é às 10 da noite, você precisa chegar umas 2 horas antes no aeroporto, chegar às 8 da noite. E do hotel pro aeroporto, nem uma horinha. É mais rápido do que daqui até... Dá pra aproveitar o dia. Então é o dia pra vocês aproveitarem, bora, passearem. Fazer as últimas compras. Vai ser muito legal. Concorra. Ó, você que gosta de viajar, você que gosta de curtir um passeio legal, você que gosta de Fórmula 1, sim, porque você vai assistir o GP da Catalunha. E ó, que camarote bacana. É uma área VIP da Agência Catalana de Turismo. São os caras que são dono do autódromo. Você vai lá, vai ver a corrida com os caras que tem a chave do autódromo, né? Que abre o cadeado. Sim, vai comer muito bem. Muito bem. Muito bacana. Essa é a promoção Estádio 97 na Pole Position. O regulamento está no nosso site, 97fm.com.br/Pole Position. Apoio do Turismo da Catalunha. Visite Barcelona e descubra a Catalunha. Acesse nosso Facebook, cataluniaexperience.br, e também apoio da Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure uma de nossas lojas. Já tem mensagem? Você quer falar uma coisa, Matheus? Sim, notícia do Santos. Tá vendo? Apareceu notícia. Olha lá. Tarifa do pedágio, 25 e 20 no feriado. Nossa! Tráfico lento. Aí não. Aí sentido não. Litoral, do quilômetro 3 ao quilômetro 16. Boa, que e isso? Do 60 ao 64. Nossa! Aí eu acho que já rodovia. A rodovia Imigrantes está com tráfego normalizado em todos os trechos. Operação definida, 7 por 3. Você não vai falar assim do RG, não. Olha, o RG sentiu o golpe, hein? Mais uma notícia do Santos pro feriado. Empolgou. Lá. Tempo, sexta-feira, máxima 26, nossa, mínima 21. Sábado, máxima 28, mínimo 22. Agora tabela já... das marés. Ah, alta. Agora já... Olha os caras que armando o RG responder esse motinha. Isso. Agora é o seguinte... Teria imenso prazer em parabenizar pela criatividade. Não, é porque é feriado, a gente tem que dar notícia, mas né? Mas como é incapaz, ele se apega a quem? Nossa. A criatividade agora da produção. Porque se não é a produção, isso aqui não, esse quadro não existiria. Você apelou, seu trouxa. Ai, ai, ai, você apelou. Ô, trouxa, quem achou o eco via aqui com ele? Uma vaia pra RG. Apelou agora. Boa, RG. Você vai passar sabonete no moto agora? Não, mas o moto foi bem. Ah, é? Não adianta você querer desviar o foco pra mim ou pro Bar. Desviar o Bota foi bem, velho. Ele foi bem. Quando sou eu? E ele começou falando do pedágio, quando ele falou da temperatura, ali eu achei que ele já tava chutando um cachorro morto. Ali já, o jogo já tinha acabado. Já acabou o jogo. 5-0, já tá desnecessário. Quando tá goleada, você troca o goleiro. Você faz substituição no goleiro. Caraca, velho. Mas assim não, com a RG não vai fazer isso não. Não é legal, isso não é legal. Uma falta terceira idade. Bom, vamos lá. Mensagens através do nosso WhatsApp. Boa noite, colega do estádio. Domênico, deixa o Zanto falar. Palmeiras tem elenco, tem dinheiro e tem uma equipe de marketing fabulosa. Já está vendendo ingresso para o próximo jogo da Libertadores no Allianz com direito a café da manhã. Boa noite. Tudo bom? Sensacional. Pernoite, né? Pernoite. Bom, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tudo bem, quem fala é Isaac de Carapicuíba. Tô a caminho do Morumbi já. Hoje 3-0 São Paulo. E eu só queria falar uma coisa. O Motinha. Esse cara não é São Paulino, não. Uma vez eu cheguei atrasado no estádio. Na hora do jogo, o cara tava lá fora, mexendo no celular. Eu acho que ele tava na... do camarote, lá mexendo no celular, fumando. Esse cara aí, ele só quer uma boca livre, só. Um abraço. Falou, fumando. Eu falo isso aí. Aí você tem que aguentar o incapaz. A vingancinha do outro. Mas eu vou ver o RG. Ao contrário do senhor, RG, eu vou muito mais em jogo que você. Do Santos. Qual a última vez você foi na Vila? Mas e eu neguei alguma vez? Não gagueja, não. Não gagueja nem aqui. Quando vai jogar no Pacaembu, o senhor vai. Mas eu acabei de falar. Eu não vou assistir jogo no estádio. Ah, então pronto. Então não fala nada. Agora, se eu fosse pro estádio assistir jogo do meu time, eu não ia ficar lá vendo o Bilal de Irino. Meu pai fosse minha mãe, eu não tinha nascido, velho. Meu pai fosse minha mãe, eu não tinha nascido, não, velho. Defende o RG, Ale. Hein? Isso não pode fazer. Eu vou. Isso não pode fazer. Vamos pegar o scout aí dos últimos 10 anos, quantos jogos eu fui, quanto você foi. Mas você vai... O que que adianta você ir no estádio pra ver Bilal? Você vai pra ver Bilal de torcedor? Você tá louco? Mas é meu! Mas eu fiz o gol do meu time. Eu não fico em casa, não. Pela luneta lá. Pelo binóculo. Eu não fico em casa vendo pelo binóculo, não. Não fica nervoso, não. Não fica nervoso, não. É você que tá com vingancinha aí. Pera, RG. Fica nervoso. RG, pera. Libertador, rapaz. Pera, o que você falou é muito grave. Grave. Como assim grave? Ué, é que vocês ficam gritando. Torcedor de Bilal. O que que você falou? Torcedor de quê? O que que você falou de Bilal? Eu disse que não adianta ir em estádio há 10 anos pra ir ver Bilal de torcedor. Ué, mas você já viu eu vendo? Ué, o que todos dizem. O cara acabou de todos dizer. Todos dizem não. Eu quero então prova. O Mota é manja? Agora, se eu manjo, é problema pera, meu, né? Não. Pera, Mota. Quase assumiu. Pera, Mota. Eu tô aqui pra apaziguar ânimos. Imagina. Eu acho que você começou bem. Aí você falou muito assim, importante olha, essa função, viu, Benjo? Aí você falou o seguinte, olha... Parabéns pelo seu trabalho, Benjo. Você falou o seguinte, olha, apaziguar os ânimos, que há 10 anos vem quem vai mais no estádio. Você, Mota, nunca tinha ido ao Morumbi antes no estádio de futebol. E há 10 anos você vai porque você vai na promoção. Saúde. Como torcedor, comprando ingresso, você não vai. Dois, você questionar o RG que você vai em estádio, não quer dizer nada, que você vai e também não vê jogo. Nossa, que deitado. Outro dia, só pra encerrar. Não, a discussão dia, é quem encerrar. Vai. Outro dia eu te desafiei. Quem vai? Uma foto sua no Morumbi antes de 2005 não tem. Então, vamos discutir. A questão agora é quem vai ao estádio? Quem vai ao estádio? Quem vai ao estádio? Você não vê? O cara tem. O time dele joga em dois estádios, ele não vai em nenhum. Agora? Joga na Vila e no Pacaembu, ele não vai. Mas olha a sua ingenuidade. Só foi uma vez que levaram ele de helicóptero. Mas olha a sua ingenuidade. Se é por esse caminho, você vai mais ao estádio que todos aqui. Qual o problema? E você então é mais assume, torcedor... então, vocês que estão falando. Mas você é mais torcedor por isso? Não, nenhuma. Vocês que estão se pronto. Ai, não vai no estádio, é modinha. Mas quem puxou isso foi você. Não, foi o ouvinte que falou e você foi com quatro pedras na mão. Você que puxou. O que eu quero perguntar, só tem uma pergunta da minha parte, eu encerro. Mota, alguma vez na vida você ficou 90 minutos vendo um jogo? Não. Nunca vai, que você não vê jogo. Eu não vejo. Gente, eu perguntei pro São Paulo todos os tempos, você não sabia que o Oscar e o Dário Pereira jogassem, tá louco? Não, aí, está louco? Aí Ronaldão. Nesse quesito, O RG tem razão. Agora, isso como que ele falou. Que tem agora, isso agora? Que ele falou que você já foi pra outro agora, lado. Agora, isso que ele falou que você manja. No quesito Bilal, ele tem razão? Então, aí você tinha que se defender. Ué, cada um manja o que é muito, quer, é muito feio você ir estar. O RG vê as vizinhas, eu vejo o que eu quero. É muito, tá estranho, é muito feio você ir estar e ficar vendo os caras, né? Mas você fica olhando mesmo? Você, o cara tá lá na privacidade. Vamos ali que eu vou te mostrar como é que eu faço. Oh, é o José Maia do Estado. Peraí. Olha, o moto é tamanho pra Zé Maia. Assédio isso aí. Produção, presta o binóculo aí. Assédio. Vamos lá. Mais mensagens no nosso WhatsApp aqui no Estádio 97. Quem viu ontem o Fabiano metendo gol e mandando só chupa pra esse trouxa do Rudy aí? Rapaz de chupa um atrás do outro. O que, que você vai falar agora, hein, Rudy? Paga pau pro Egídio aí, o manezão. Chupa, mano. Olha como o Rudy ontem foi lembrado nas mídias sociais, rapaz. Você tem razão. O Alê foi lembrado e o Rudy também, né? Ah, mas é. Mas o Alê, ele tem certa razão. Agora o. É. O Rudy. O Rudy, não sei porque pega no pé do Fabiano. Vitória, é só. Juro, o Fabiano tá jogando bem, hein? Fazendo gol, ele tá jogando, né? Não é que eles sejam. Olha, veja bem. O Fabiano não é um primor de jogador, não, muito pelo contrário. Ah, você parece o Ben já falando do Romero. Ah, mas é diferente, né, Sombra? Ah, não sei. É diferente. Mas eu ele fico... não é um primor, ele não é aquele craque de bola. Você fala, nossa, não, no não é. No ataque ele foi bem não ontem. É. Mas ele tá jogando bem. Mas tem que falar, pô. É. A verdade. Eu fico triste. Não é, Ale, eu tô errado. Não, acho que no ataque ele foi bem, na defesa ainda... É, na defesa ainda ele tem uns defeitos, né? No como o Egídio também. O Egídio ele vai também bem como atacante, mas pra defender é mal. É, não, marca, é não marca nem cartela de bingo. Exatamente. Agora, eu fico triste de não poder atender o nosso ouvinte, né? Por quê? Porque hoje não tem estranho no ninho, então o Rudy não vem. Não é todo dia que tem a promoção. Entendi. É triste, não, mas... Só de vez em quando, de não vez é todo em quando dia. Ele vem. De vez em quando. Tá bom. Ele é convidado especial. Isso. Vamos lá, mais mensagens. Show é meia-noite. Mênico, Alessio, Chácara Califórnia, tudo bem, cara? Tudo. Cara, pode repetir, por favor, as manchetes do estádio aí, que eu tava esperando acabar o jogo do Palmeiras pra ligar o rádio, cara. Acabou de acabar, perdi tudo. Pode aí, Domênico. Tô sentindo o cheiro também, hein? Cheiro de mutreta. Grande abraço, falou, até mais, tchau. Tem uma deitada agora, né? Violência. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O torcedor tem esse lado. Mutreta? Agora, mutreta não teve, não. Se ele pegasse, ele for inteligente o suficiente pra olhar. Foi pro outro lado, né? Se ele for suficiente e inteligente pra olhar o scout do hoje que eu acabei de falar, você vai perceber o que tá acontecendo, amigo. Ô Sombra. Uma coisa é você torcer contra, e tem todo o direito, e deve, mano, sim, torcer contra, porque eu também torço contra, eu não tenho medo de falar, não. Tenho medo, não. Eu acho que tem que falar mesmo, tem que torcer contra mesmo. Ô Sombra, o que seria do futebol se não tivesse o cara que torce contra? Claro. Mas sou antes. Tá certo. Faço, né? É melhor ser... Seja como fosse, se o nome é antes, né? Antes, dane-se. Eu torço contra os adversários pra me tirar um sal dos caras aqui, ué. É melhor torcer contra... Faz parte do programa, o espírito do programa é esse. Eu tenho uma dúvida. Agora, uma coisa... Qual a sua dúvida? Tem gol! Quem? Do Palmeiras, 4-2? Aos 439 minutos, gol do Borja. Borja fez? 439. Tá bom. Eu tenho uma dúvida. É melhor torcer contra... Ah. Ou ser torcedor de Bilal? Que agora... É isso! Não, torcer contra. Não, mas olha, essa acusação do RG é uma coisa séria. Foi forte isso, hein? Porque quer dizer, o cara vai ao Morumbi pra ficar manjando? Quer dizer, se tirar o banheiro, o Mota não vai mais. Não vai! Aí, aí, não, hein? Mas ô Mota, qual que é o clássico que você curte no banheiro? É Kid Bengala contra McDonald's. Ô Sombra, eu vejo os filhotes. Só passar a informação galinha, aqui. Eu citei agora há pouco aí o mosaico que é bem legal pra galera que quiser acompanhar aí. É o mosaico do Copenhagen. Ou Copenhagen. É muito legal, mano. Queiram. Tem chumbinho contra Inhabenta. Copenhagen 2, Cacau Show também 2. Mas é um campeonato dinamarquês. É bem legal, cara. Quem puder olhar no YouTube aí, é muito legal. Aí, um mosaico muito bem bolado. Talvez tenha sido mais legal. Legais que eu vi, inclusive, seria legal até se o Sérgio 3D. Louco pudesse colocar na nossa muito transmissão legal. Online no 97fm.com.br / estúdio ao vivo e no facebook.com/energia97fm. Se o Sérgio Louco puder localizar aí esse mosaico 3D aí do jogo do Copenhagen, é show de bola. Meu, se muito outra legal. Informação, se o Sérgio Louco puder também, parece que tem imagens do Mota manjando no vestiário. No... É, mesmo. Tem o Sérgio Louco. Acha o que eu peço que o Sérgio Louco conseguiu imagens de câmera de segurança, porque ele invade. Manjando no banheiro. Ele entra agora, na cabine, a cabine dos outros, ele entra. Mas se fosse pra manjar, você manjaria do Leco ou do Pimenta? Ah, de quem desse a carteirinha. Mas você curte um bagulho murcho assim? Que isso? Que isso? Que a fela, velho. Você pergunta pra ele, sensacional. Só mais uma. Olha lá as imagens ali, tá rolando aqui no nosso site aí. Eu tô quase conseguindo um cargo pro Moto, hein? É mesmo? Boa, beijo. Opa! A galera aí da. Você é muito generoso, beijo. Você é muito generoso. O mosaico dos caras. A bola de A bola de canhão partindo na direção do estádio do adversário. O duro é ter que ver o jogo depois, mas o mosaico vale a pena, hein? É, isso é verdade. Mosaico é fera. Olha lá, explodiu. Legal, legal pra caramba. O segunda. Aí, segunda bala do canhão. É, mas já tá saindo. Vai em direção ao estádio do adversário. Fumaça, fumaça, sobra fumaça. Começa a sair fumaça. Cai a outra parte do estádio. Isso é um mosaico. Esses caras estão lá no Projac. Sensacional, velho. Isso é muito louco. Bacana. Mano. Legal. E tem um cara daqui que avisa, né, mano? É o Liminha. É o Liminha da torcida ali, é verdade. E a fumaça rolando solta ali. É o líder da torcida. A fumaça é o Marcelo D2, né? Não, é isso que eu falei, igual na Jamaica. Aí tem um mosaico lá, desde na Jamaica e a fumaça não para. Legal, muito bem organizado, muito bem treinado. Isso é mosaico, né? Muito legal. E uma outra informação, Sombra. O Milan hoje ele foi completamente vendido, né, praticamente. Percentual inteiro? É, 99,7%. Quem mas aquele 1% é vagabundo. Possivelmente o Berlusconi. Só pra ele dizer, ainda sou dono. É, mas foi vendido por 2,5 bilhões. Nossa! De dólares. Putz, aqui dá uns 6 bilhões de reais, é isso? Chineses, 7, né? 7,5, né? Isso é 2,5. É meio. É quase 8. Um grupo chinês. Uau. Aí, RG. Não, bilhões, ô, que bilhão, tá louco? 7 bi, não, somos 7 bi. Ele aí ficou, eu pergunto pra vocês. Vendeu 99,3. Mas o Marcelo Rizzo. Aí é o sétimo colocado no campeonato italiano o hoje. Milan? Sétimo. É, faz tempo que o Milan não vendeu pra quem, queda, mano? Para, Milão. Não, grupo chinês. Chinês? Grupo chinês. E olha que aí, o Benja ia comprar, hein? Aí, o Benja deu o primeiro lance. Mas o Milan comprou, quem comprou o Milan? Um grupo chinês. Mas foi no crediário? Mas aí é da China. Deve ter passado no débito, viu, velho? Veja, vou fazer uma pergunta. Você é torcedor do Corinthians. E você vê, o Corinthians tem uma série de dívidas aí, no caso. Tem estádio pra pagar e N outras dívidas que tem aí. E você mesmo vê, assim, um time com problemas. Se aparecesse uma situação dessas, fala assim, olha, tem um chinês querendo comprar. Você era a favor de vender? Culturalmente o brasileiro não aceita. Eu depende, cara. É complicado pra você saber quem é. Eu não sei, é difícil, cara. Quais são as intenções com a. Eu acho que o futebol brasileiro não está preparado pra isso. Também acho que não. Não tá. Culturalmente não tá. Aí, mas eu não sei ainda não também se no mundo estão preparados. Porque no mundo acontece, mas tem muito torcedor. O Manchester United foi vendido, lembra? O cara tava outro dia protestando forte. Então, os caras protestaram. Até alguns torcedores dissidentes queriam montar um outro time. Mas foi vendido para um americano, que é dono também de um monte de coisa. Tem times que de... Não me lembro se era de beisebol, de futebol americano e tal. Aí reclamaram. Passou, acabou. Nunca mais ninguém falou nada. O Chelsea foi vendido. Foi o Liverpool que também teve sérias queixas da torcida. Você pensa que o cara compra o Corinthians, aí de um determinado tempo o cara enche o saco e fala, vou fechar essa porra e vou embora. Você imagina? Olha, lembrando aqui, e aí? Isso é impossível. Não, eu tô dizendo, cara. Não, o cara não pode fechar isso aí. Não é assim, não é um contrato, não é uma coisa tão simples assim. E inclusive o estatuto do clube não permite, né? O Vessone aí. Venda? O Vessone mandou informação. Tudo bem. Aqui. Não, é uma suposição. Tem que trocar o estatuto. Mas, de qualquer maneira, Sombrar, eu discordaria. Eu prefiro ver meu time acabado que vender a alma pro diabo. Morra tirando. Mas às vezes o seu clube tá com o diabo. Não, eu não. Quem comemorou foi o senhor. O que? Opa! Eu sempre fui contrário. No dia da assinatura do contrato, tava eu lá na frente do Parque São Jorge, inclusive protestando pra que não fosse vendido. Peraí. Juro por Deus. Caramba. Talvez tenha ouvintes mais novos que não acreditar no que ele falou. Nossa. Ele falou que eu comemorei. Eu tô na história lá. Porque a ata do dia da votação do conselho contra isso que o senhor fala de vender a alma pro diabo, dos 17 tá eu que votei lá. Ixi. Meu nome tá lá. Mas durante muito tempo o senhor avalizou que você votou contra, né? Que foi o cara responsável por ter vendido o clube. Não, eu estou falando de Dualib. Você falou de vender a alma pro diabo. Você falou que eu comemorei. Você falou não. Que eu. Então, você. Não, não falei isso. Você que disse que eu comemorei. Comemorou. Não comemorei nada. Fale pelo senhor. Fale pelo senhor. Cristina Rocha. Quando veio o Tevez, caso o que de família. Cidadão quando falou? Convém. Peraí, você não comemorou o gol do Tevez aqui? Não comemorou o gol. Foi a contratação Contrato, até, olha, 2005 é um ano que eu mal pisei em estádio, porque aquilo era uma patifaria tão grande. Tem um áudio aí. Ah, tem, qual áudio tem? Tem um áudio aqui. Do quê? Qual não áudio? Sei, é surpresa, vamos ver. Não é. Não. Aqui, pelo menos não consta como zoeira. Aqui. Não sei que áudio é. Realmente a parceria foi assinada aqui na madrugada de quarta-feira e já teve problema. Assinou a parceria, queria 20 milhões de dólares. RG, né? 20 milhões de dólares, falou, agora não. 20 milhões de dólares na MSI Brasil, para pagar as dívidas. Por enquanto, o torcedor do Corinthians, toda a receita que entrar é deles. Não, mas isso e tem um outro áudio que eu falo aqui, assinou e acabou hoje. Eu falei, quando ele pede o valor, e o que eu vou, não. Eu falei, a parceria acabou. Ai, não, foi esse áudio. Que, ele pediu 20 milhões lá pra pagar a conta, daí o MSI falou, não, traz as contas que eu pago. Então, aí venderam a alma pro diabo. Mas às vezes você não vende e o diabo já tá lá. Também. É verdade. Mas já que é pra vender, né? Às vezes tem o diabo A e o diabo B. Tem o diabo rico e o diabo pobre. É. Que vem 2018, já que tá no inferno, beijo capeta. É, meu amigo. Eu tô lá, ó. Meu nome tá lá, na ata. Quer dizer, você não tá mais lá. Ele já me mandou, porque eu saí. Porque eu falei, eu não quero fazer parte disso. E peguei na época, eu era conselheiro do Corinthians, protocolei uma carta no cartório, entreguei lá, falei, tchau, gente. Eu não participo disso aí. Deu uma pequena deitada no pequeno mano. Deixe agora, né? Muito pelo contrário, eu não. Eu nunca fiz parte de política de clube, faço questão de nunca fazer. O negócio é arquibancada. E no dia da assinatura, no dia da assinatura do contrato, entre Corinthians e MSI, eu tava lá na frente do Parque São Jorge, enganando todo mundo. Mas aqui a gente sabe inclusive, quem queria fazer parte cidadã, da política. Viu? Né? Inclusive, tava lá a cidadã Marlene Matheus, na frente do Parque São Jorge também, achando que era um absurdo fazer esse tipo de parceria, e passou alguns meses, estava no camarote do Pacaembu tomando champanhe com o Kia. É, isso é verdade. Entendeu? Então... uma pequena deitada no beijo agora. É, então... Em mim? Amigo! Em mim? Política é bom? Em mim? Eu tô lá assinado, amigo! Política eu não me lembro de ter visto ele lá na porta tava, do clube lá. Eu tava. Você tava lá? Eu tava, tô falando, velho. Tava o pão com ovo. Trampava aqui também. Mas acho que o mano falou que tava lá sim. Acho que tava. Lógico que tava. Eu posso falar qualquer coisa. Inclusive, quando foi encabeçado, se o senhor não se recorda, quando começaram o movimento fora do Alibe, eu não fiz nem o programa daqui. Eu fiz o programa direto do protesto que foi lá no. Ah, mas no essa não era a época que eles ainda davam pão e o suco? Ah, rapaz. Eu conheço essa história aí. Não, porque o Alê não sabe disso. Mas o mano, quando entrou no estádio no 27. Ele vinha direto da doação de sangue, porque ele ia lá porque porque deu biscoito e suco. Ah, é sério. Ele se alimentava. Ele podia doar sangue, hoje não pode. Não pode, mentira. Não, você sabe que você não pode? Não pode. Se botar agulha aí, explode. Ai, não, nada, mano. Vai sair colorido, né? O sangue dele vai sair colorido. Bichiguento, ele. É. Imagina, isso aqui é genética pra aqui. Ah, Esse é o Estádio 97 aqui. Sempre na Energia 97. E se você quer participar de uma resenha bem legal com todo mundo do estádio, e você quer ver o Benja deitando no mano, o Motinha só de zoio, só manjando. Mega Bicos da Rede Globo, em junho, o futebol vai estar lá em cima. E sabe quem é que vai estar comigo aqui na transmissão? Juninho Pernambucano, Casão. Galvão, peraí, desculpa, eu não vou poder estar, meu. Que eu tenho um evento muito bacana, que é o resort do Estádio 97. Ah, amigo, você vai lá com a Baby do Brasil? Não, já terminamos. Haja coração, casal. Resort do Estádio 97, comemorando 18 anos do programa número 1 de São Paulo. De 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Mas com certeza, e vamos ver se esse ano a gente esquece o Motinha vendado no meio da Fernão Dias. Um monte de atrações para você e sua família, com a participação dos integrantes do estádio. Olá, eu sou ali, eu vou estar no resort e vou fazer um decreto personalizado para você. Torneio de Futebol Society, salão de videogame com muito futebol, os jogos de cassino da Cassineira, o bingo do Estádio 97, a balada do Dodô, o stand-up Rudy Landucci, futebol de botão e uma novidade, o torneio de futebol de rua para você reviver os bons tempos. Aqui eu vou, Mauro, e não vai ter o Tamborel esse ano. Resort do Estádio 97, de 9 a 11 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Reservas ligue na Lotus Travel 2896-4665 2896-4665. Liga, liga, liga. liga. Ai, que língua forte. Liga, sua gostosa. É, liga lá. É isso aí. Liga agora lá na Lotus Travel, porque lá na Lotus Travel agora tem um time esperando você ligar. O telefone? 2896-4665. 2896-4665. Ligue agora. Faça já a reserva do Estádio 97. E eu acho que a gente tem tantas atrações no resort, né, RG? Mas uma das mais legais, eu acho, que é simplesmente você tá ali, por exemplo, encosta ali no bar, ali do lobby, é aquele amendoinzinho, a cerveja e o bate-papo. E o papo descontraído. Não é? É. Você vai lá pro sofá, entendeu? Você vai lá pra frente, lá pra baixo, perto da piscina, perto do campo. Sempre tem uma turminha trocando ideia. Exato. Aí você chega junto e participa. E é isso que é o legal, isso que é o bacana. A confraternização, né? A confraternização, a interação com a galera. Isso é muito legal. A troca, troca. São várias atrações, né? Você vai ter os jogos de cassino da Cassineira. Vai ter o Rude, vai estar lá, brincando de estranho no ninho. Mas ele vai mesmo? Vai. Vai, ele vai, né? Vai, Ale. O Ale vai. Olha, advogadinho, hein? Vai ter o bailinho do Dodô. Chega no sábado à noite, rola o bailinho do Dodô. Coisa linda, hein, Dodô? É, bailinho é legal. Familiar. Você, sua esposa. Sim, família. Sua namorada. Familiar. Não, pera um pouquinho. Curtindo uma legal. Pera um pouquinho. Diga, Alex. Você falou familiar, vai com a esposa e com a namorada? Não. Complica. Não, é porque lá vão pessoas com a esposa. Ou leva a esposa, né? Ou leva a namorada. Ou vai com a namorada, com a noiva, cada um. Muitos pedidos, né, de casamento já foram feitos no resort. Sim, sim. Principalmente na hora que tá rolando o bingo ali, né? Levando. Inclusive filhos, né? É verdade. É legal, cara. Pô, bacana. Que foi aquela vez que teve o cara que deu de presente uma calcinha vermelha? Vando. Lembra foi do Vando? Não foi o Vando. Muito louco os caras, né, velho? Você lembra disso ou não? Ele puxou a calcinha. Ele falou que hoje tem. Ia comemorar, né? Com a esposa. Fala, Bárbara. Teve um ouvinte, acho que no ano passado, né? Que ele levou o filhinho dele, né? Ah. E aí ele explicou pra gente. Foi feito aqui. Anterior. Ah, ele falou, Crianças são feitas no Bourbon. Foi feito aqui, ele falou. Pena que ele não tava lá. São crianças, Made in Bourbon. Made in resort do estádio. Você vê como é inspirador. Aliás, não. Falar nisso, hoje é o dia do beijo, hein? Hoje é o dia do beijo? É, hoje é o dia. Então dá um selinho no moto. Só um. Pô, você falou de coração? Não, falei de você casar com o Não, moto. Ele é limpinho. Não. Acho que. Porque sabe o que acontece? Eu acho que estraga um pouco a amizade, ó. O moto tá chegando. Já não vai ser mais a mesma coisa. O moto, né, tá alongando aqui. Não, acho que não tem necessidade. Que isso! Ô, Ale, ainda se fosse o Rafael Sobes, né, Ale? Aí já é uma outra conversa. Olha, né? Tá chegando, tá. Olhou pertinho pra mim, sorriu, é pau no bombril, hein? Já passou a mão em volta do ombro. Você não quer uma pessoa mais experiente? O RG? Não. O Maier, o Zé Maier, tá segurado aí. Zé Maier. Pô, é open bar de bolinação agora? O RG, mas os pelos do braço do Alê estão ficando ouriçados? Farol de milho acendeu. Acendeu? Ih, vai, dá um selinho. Vai, você tá louco. Vai, filma aí. Não é possível que vai acontecer isso aí. Vai. Você vai segurar ele? Não, pode ser. O que é isso? O Sérgio Lopes tá filmando. O Alê Oliveira, o homem do decreto. Ah, não, não pode ser. Selinho. Não pode ser. Ah, não pode ser. Você vai aumentar em 100 mil, seu curtido. Não, vai aumentar mesmo? Só um selinho. Vai lá, meu Deus. Olha lá, RG. Não vai. Olha, minha avó já dizia, brincadeira de mão. Acaba em confusão. Isso! Ô, Ale! Beijou! Olha, o Ale foi estuprado no estúdio. Que isso, Ale? Se defende! Brincadeira, hein? Olha aqui, ó, mexeu com um, mexeu com todos, hein? Brincadeira, hein, Ale? Então, olha, você quer participar de uma brincadeira saudável? Uma porrada. Então liga lá na Lotus Travel, 2896-4665. Apoio do Edu Botões, também de Futiliga, precisa marcar amistosos. Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou? Jogou! E apoio do Madrugão Suplementos. Para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora madrugãosuplementos.com.br. Você vai encontrar milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas. E o melhor, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149. Agora é a hora do momento sem parar. Vamos lá, três ouvintes na sequência? Estádio 97 trazendo três ouvintes na sequência. Sem parar agora funciona com único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Ô, Jeová, queremos ver você lá no Bourbon, Jeová. É, grande Jeová. Evidente. Foi cantinho ou não? Alô? Alô? Que Marlone Cato? Alô, quem fala? Alô? Esse Marlone. Marlone. Coisa... Oh, quem fala? Tomou rato, ele lembrou alô? Quando ele deu aqui no cantinho do Sombra, né? Sombra, beijou Sombra? Beijou. Não, beijou. Ele tentou, mas não chegou a... Ah. Não, pegou, alô? Pegou até na quina. Não deu uma lambida, né? Na trave? Louco, na trave! Eu tava muito louco, eu quase não passei o Natal em casa. Deu uma lambida. Pera aí, tá falando de ser é, ô, segura aí, irmão. Pera, CEO. O Sombra é bagaço do Mota. Ô! Oh, isso. Ó, oh, agora eu já parti pro chefe. É, tá ousadia, hein? Quanto, qual o nome aí, irmão? Eu vou mandar pra você. Alô? Qual o nome? Opa, Chumbo Capoeira. Como? É o Chumbo que Capoeira. Faz, Chumbo Capoeira? Que é isso aí, aqui, Vila Maria. Não, manda o um nome Vila completo. Vila Maria é nós, Morena Rotogo, mas o que é Chumbo Capoeira? Isso é nome de quadrilha. É perigoso, hein? É. Mas qual o teu nome? Nome, nome. Meu nome é Wellington. Isso. Wellington. Wellington. Wellington do quê? Wellington Alves. Do que mais? É o Wellington Alves dos Santos, o palmeirense, que é nosso. Palmeirense. Quem foi, irmão? Quem foi, irmão? Palmeirense aí, ó. Opa, fala aí, irmão. É, qual a idade? 3.8, Dodô. Ô, RG, 3.8. 3.8. Eu tava aqui numa puta de uma dúvida, eu não tava entendendo. Dúvida pra dúvida, RG. Essa troca de selinho entre o Mota e o Alê. Porque o Alê sempre fica dizendo que o Mota tem mal Wellington. E agora tá dando um sensacional! Maravilhoso! Não tô entendendo isso aqui, velho. Salvou a hora, hein? 10, RG, 10. 10. É, tá melhorando com outro. E o agora. Bairro já mudou, falou, mudou, né? Motinho, olha. Deu uma piscadinha agora. Já falou o bairro, hein? Já. Já, Vila Maria. Já, Vila Maria. Vila Maria é nós, hein? Beverly Hills brasileiro. É, só tem cachorro e praça. É, legal onde você mora aqui. Paraíso, velho. Legal onde você mora aqui. Só tem o quê lá, Motinho? Cachorro de praça e onde? Caminhão. Zoado. Ah, escola de samba, Vila Maria, você é louco. O cara não, mora na frente de uma rotatória, zoado. É, não mija não, Paquito. Não. A Vila Maria é legal, a escola. É, legal é morar numa travessa da 23, vai te catar. Ah, é, chato. Top. Uma quadra do Ibirapuera, tua casa tem um radar na frente, rapaz, vai pro inferno. É. Tem nem cara de bairro. E você nem mora na vila, né, mano? Fala, eu dou aula de capoeira lá na escola de samba Vila Maria, tá? Boa, mano. Manda um abraço pro pessoal. Quem quiser treinar lá... Ó, segunda e quinta. Quanto você cobra pra ensinar o Mota a dar um mortal de costas? Se possível, ele cai de cabeça no chão. Não! Você falou de coração isso? Não, lá a gente ensina de coração lá pra galera, que é um projeto social da vila. Mas, por exemplo, um cara que nunca fez capoeira, um cara que quer começar a praticar. Quanto tempo você acha que ele tá bom pra arrancar a cabeça de alguém com uma giratória? Não, os caras. Se ele treinar for bem dedicado, acho que pelo menos 2 anos, 1 ano e meio. Mas um cara que nem o Alê, assim, mais velhinho, gordinho, cabeça, consegue? Né? Só a cabeça do Milton Neves. Pra capoeira não tem idade não, cara. Todo mundo, isso é meio folclore, fala que é desde criança, que velho, não. Capoeira é pra homem, menino, mulher, idoso, pra todo mundo. E sem joelho e gordo? Vivo, gordo também. Quando estiver vivo, capoeira pra todos. Olha lá, Ali. Ah, esqueci, Cazuza. Tá magrinho, né? Falou. Nossa, joelho. Tá fininho o bolão. Abriu a porta do armário e empurrou pra dentro agora. Ai, caraca, velho. É, falou de gordo, ele dói. Mano, tá vendo aí, ó. Ô, velhinho aí, qual que é o time? Palmeiras. O time é o Palmeiras. Porra, Verdão, nós. Né? É, Verdão. Campeão brasileiro, atual campeão brasileiro, futuro campeão da Libertadores e mundial pra calar a boca desses otários aí que falam que nós não temos mundial. Olha! Otário não! Como assim? Mas peraí, vocês estão servindo a carapuça? Não. Como assim? Mas não pode. Ele não falou quem é. Mas não falou quem. Mas não pode ofender. Eu acho que ele atacou o mano. Nem quem falou. Eu não, ele atacou o mundo inteiro. Deixa eu te falar uma coisa. Você assistiu o jogo ontem, não? Tá brisado. Assisti, quase infartei, viu? É, ontem foi um jogo daqueles, hein, velho? E olha, não é que ontem foi o jogo daquele. A Libertadores é isso aí, né? Incrível, né, cara? Mas é sempre isso aí. Esse sofrimento. É uma emoção diferente, viu? Complicado, né, meu velho? Ainda mais quando você sabe que tem um monte de ante torcendo contra pra querer... Ah, o paga-pau, ó, o paga-pau aí. Chupa, esse termo é nosso, Paquito. Não, não tem nada de você que de vocês. Lógico que é. O que é de vocês? Lógico que é. Anticorinthians. A mídia é anticorinthians. Ele roubou o termo agora. Não, é igual o fiel. Fiel, quem é fiel? É a torcida do Corinthians, Paquito. Fiel é os caras que vão lá na igreja, tá louco? Não, fiel é a torcida do Corinthians. Tá louco? Que porra? Fiel é já era muito bom de vocês. Meu amigo, minha amiga. Paga-pau, você tá louco, fiel. Acha suas próprias agora o cara quer roubar as suas próprias nomenclaturas aí, eu prego. Eles inventaram agora. Inventou agora. Patenteou. Não, tem nada patenteado, Lili. Ah, tem umas coisas patenteadas ali. Fiel, Lava Jato, essas coisas. Nossa. Arena Lava Jato. E hoje no... Nossa torcida também. Zóio de Trena. Nas redes sociais aí, o meme foi falado do tempo que o juiz deu e tá, e BBB. Exatamente. Mas ninguém fala que o juiz ficou 5 minutos lá na frente do Dudu enchendo o saco até expulsar ele, né? Agora eu não entendi, rapaz. RG, amigos, me expliquem. Vocês estão assistindo. Isso inclui o Bandeirinha. Mota? Claro. Mota é brother, bom, parceiro. Agora, o Bandeirinha, RG, ele ficou na frente lá porque ele queria que a bola colocasse 5 centímetros atrás ou sim, algo parecido com isso. E não deixava o Dudu bater também. Sabe que seja, eu acho que não é que ele queria que colocasse pra trás a bola. Eu acho que ele não queria que deixar o Dudu avançar. Essa sombra, avançar é coisa de... Mas quem mexeu na bola foi o adversário. Eu sei. Entendeu? RG, tá bandeira errado, o árbitro errado. Fala aí, tá tudo errado. Não, pra você 5 centímetros não faz diferença nem no inverno? Faz. Faz diferença. E pra trás. Não é? 5 centímetros? E pra trás. Claro, estamos falando, né? Estamos falando em termos futebolísticos, claro, né, meu amigo? Eu também. É, mas se você for ver 5 centímetros, a bola pode entrar ou não ali no gol. Se 5 centímetros não faz diferença pra você, você não sabe. Aliás, teve um lance lá, né? Que o Palmeiras bateu uma bola na trave, aquela bola não entrou mesmo, né? Mas não. Por 5 centímetros, aí entraria. Pô, foi louco aquele lance ali. Que louco aquilo, hein, RG? Muitos jogadores, inclusive, comemoraram o gol ali, né? Não sei se vocês chegaram a ver isso aí, ô Sombra. Vocês viram ou não? Não, não vi. Esse lance? Foi muito louco. Verdade, acho que já pode tava... Pode falar, hein, ó. Se não me engano, mano, tava 2-1 já, ou tava 2-2. Eu não me lembro agora esse lance da trave aí. Ó, mas, ô Domênico, o gol da vitória do Palmeiras, esse 3-2, esse cara aí do Penharol, que tava do lado da trave ali, ele tinha que apanhar com cabo de enxada, mano. Por quê, mano? Ô, o desgraçado, ele só tá ali, Domênico Gato, caso a bola vá pra lá. Mas ele foi poder... muito... mas aí que tá, não, mas Domênico, a única função desse desgraçado... Mas ele bateu a mão na bola? Não é questão disso, Domênico, a bola foi em cima dele, ele deixa um vão entre a trave e o corpo dele, e a bola entra exatamente naquele vão. Olha o lance da bola na trave agora, ó. Ah, o lance do Tietê, que o cara tira de... O cara tira meio que quase dentro do gol. Sim, em cima da linha. Mas não foi, né? Não, a bola não passou totalmente. Mas esse cara que você tá falando, mano, você viu que ele deixa na hora errada o vão, velho. Mas é que tá, o RG, esse desgraçado que tá no primeiro pau, a função dele, a única função dele dentro de campo, porque ele tá ali comprometendo, inclusive, o setor defensivo. E tá dando condição pra todo mundo que tá ali na zona da cena. Exatamente. Então, o desgraçado, ele só tá ali. Só tá ali pra fechar aquele cantinho. E ele mexeu pro lado esquerdo na hora que não podia. Aí o vagabundo sai da frente da bola. Vai chegar no momento o gol lá, mano, desse que gol que você tá falando? Desviar da ponta da mesa ali. Desculpa, mas foi uma cabeçada forte também, viu, mano? Eu acho que não sei se dava pra pegar essa bola, não. Que dava. A bola foi em cima dele, Domênico. Não, se ele não se mexe, a bola batia nele, não, entendeu? Hein, é que ele se mexe na hora errada. Vamos ver de novo. Domênico, a bola vai na altura do joelho dele, da bacia. Só fazer um esclarecimento importante, falando em pegar. Tem muita gente mandando mensagem aqui no meu WhatsApp. É. Aliás, uma multidão falando que eu peguei o Mota. Eu não. Você foi pego por ele? Não, eu não teve esse você tipo foi de contato. É, teve... Foi só o selinho que você deu o dia do beijo. Teve não, eu tô esclarecendo aqui no meu Insta aqui. Eu estou esclarecendo que não houve. Esclarecendo, foi só o selinho. Não houve esse tipo de contato. Esclarecendo. Okay? Foi só o selinho. Não houve toque. Ele não lambeu a sua boca. Não lambeu a minha boca, Regi. Não sei. Ele não chegou a botar a língua dentro da sua boca. Não, teve esse tipo de... Não chegou a entrar na sua boca. Trocas de fluidos. Lábio com lábio, teve? Não. Trocas de fluidos. Vamos ver o lance ali por trás. Olha lá, Domênico, onde a bola entra. Ó, lá. Em cima dele. Ele sai na hora errada. Aí quando ele quis voltar, já era. Mas a bola resvala na trave pra entrar, hein? Ele tá fechando o canto. Ô, Chumbo e Capoeira. Oi. Mas, agora, não sei se vocês lembram, mas antes do gol do Palmeiras... O Penharol perdeu um gol. Perdeu um gol. Era para os caras terem feito o terceiro também, né? Rapaz. O jogo tava bem. Olha lá. Olha lá, RG. Perderam algum gol que a zaga vacilou. Olha lá, meu bom. Olha lá. Esse, Esse gol que o William perdeu pode entrar na conta daquela... É, igual o gol que outro dia foi perdido também pelo... Foi o Vitor Bueno que perdeu. Sim. E o gol do Nilson do Santos também? Acho que o do Nilson. O do Nilson acho que até pior, hein? Acho que o do Nilson é insuperável. O bigode Romero, hein? O Nilson, Sombra, tava mais perto do gol ainda. Mas pode colocar. Ele correndo pra direção do gol. Mas pode colocar o do Giovanni Augusto também. Foi nesse nível? Não, pera. Foi no nível do... Eu não apontei o dedo pra você, não tem que te ofender. Você é moleque. Não, mas eu não sou moleque. Isso, briga. Você não vai falar assim comigo, não. Sou moleque mesmo? Eu queria ser moleque. Pede pro Sérgio Louco colocar o lance do Giovanni Augusto. Mas é cara a cara, o Benjamin. Mas coloca... Eu vou sair do estúdio. O Sérgio Louco vai procurar o lance. Boa. O cara perdeu sem goleiro. O outro perde com goleiro. Não, tudo bem, mas... Ô, Chumbo. Ô, Sérgio. Chumbo, deixa o seu palpite. É, Palmeiras e Ponte, né? Ah, é domingo, né? Ah, é porque o Santos não tá, né? Ah, cara, é verdade. Eu sou meio cabreiro com a Ponte, mas acho que vai ser 2-1 Palmeiras. Você acha que... É... Saber como é que vai jogar, se vai jogar todo mundo, né? Mas você preferia que fosse o Santos? Você preferia? Oi? Oi, tudo bom? Você preferia que fosse o Santos? Não preferia que fosse o Santos, não. Qualquer um que viesse estava bom, mas eu sou meio cabreiro com a Ponte, viu? Olha, o que liga de palmeirense que é cabreiro com a Ponte. É. Mas são o quê? 5 jogos sem vencer a Ponte? 5. Contando o amistoso. Mas segundo o Sombra, tá mais perto de ganhar. Ah, quanto mais tempo você... É que a Ponte, na verdade, quando é semifinal, na cena, é meio que amarela, né? Pera aí, ó, escuta. Ó, pode gravar aí. Palmeiras vai barba e cabelo, ganha lá e ganha cá. Deixa eu marcar aqui. Pode marcar. Ganha lá e ganha aqui. 9,52. RG, ganha lá e ganha aqui. Palmeiras ganha lá e ganha aqui da Ponte Preta. Escreve aí, pode escrever. Pode me cobrar, hein? Põe o RG na conversa, que ele tá totalmente deslocado. Lógico que tem. Ele não ganha lá e ganha cá. Lá não ganha. Pera. Vocês estão se divertindo com o pirulito dos outros? Por quê? Nossa! Os dois estão se divertindo aí com o pirulito dos outros? Não, não, não. Então, só um minuto, procurando de cacete. Um, dois e já. Só um minuto. Gente. Só um minuto. Só um minuto. Era só um minuto. Doutor, você que é... Quem joga domingo, por favor? Às 16 horas. Palmeiras e Ponte. E às 19? São Paulo e Corinthians. Quem? São Paulo e Corinthians. Ah, então o pirulito tá do Santos pirulito não tá dos outros. Tá tirando o sarro do meu time com o pirulito dos outros. Agora eu vou dar mais um. Tá louco? Quem é o último, campeão paulista? Quem é o último campeão? Então respeita. Agora vai lembrar também de 62, 63. Então respeita. Eu tô lembrando do ano passado. Eu tô lembrando que o ano passado o Nariguinha vinha aqui tirar sarro. É, só ganha Paulistinha. Agora vai ganhar o Paulistinha também? Só um minuto. Claudinho. Ah, vai chamar o Claudinho? Vai pedir arrego pro Claudinho agora? Claudinho. Vai pedir arrego pro Claudinho? Tá bom. Domingo tem operação subida. Quem quer que eu te chame? Meu vamos menino. Vamos lá, fale. Quem joga domingo? Tem o jogo das 4 aí, Ponte Preta e Palmeiras. E o jogo das 7, São Paulo e Corinthians. Alexandre. Ponte, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Wilson, quem joga domingo? Wilson. Ponte, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Ô, Claudinho, quem joga domingo? Ponte, Palmeiras. Então, ninguém aqui tá usando o pirulito do outro, não. Ele tá louco. O meu tá aqui. Eu ainda tô com o meu aqui, tá legal. O pirulito tá no quem tá com uma prótese aí nesses dias aí, nossa, RG usando Mederete, hein? Nesses dias aí, ó, que ele tá outside. Usando bombinha. Esses jogos de cruzamento terminam domingo. Não, tem semana que vem. A semana que vem vocês jogam na Libertadores, é isso? Não, tô falando Campeonato Paulista agora. Ah, mas eu tô falando que semana que vem tem Libertadores. Ah, então chega lá e você fala. Então semana que vem você volta. Então tá bom. Semana que vem você brinca com o seu pirulito. Tá, então tá bom. Então eu trago o pirulito. Então eu trago pra vocês se divertirem. O Bob vai trazer o Chicabom, você. Então eu trago o pirulito pra vocês se divertirem. Chumbo, um abraço pra vocês. Um abraço aí pra vocês, foi um prazer falar com vocês aí. Eu escuto o programa há muitos anos. Desde o tempo que o Mano fazia musculação aqui nas cerejeiras, na academia, de vez em quando ele passava aqui em frente ao processo. Faz tempo, hein, bro? Nossa, velho! Isso aí, a última vez que ele treinou aí foi em 2004, 2005. Nossa. Aquele bracinho de grilo que ele tinha. Dinheiro, a fama. E o lamentável é que ele... Dentro de 2006. O lamentável é que ele saiu daí e a... A academia fechou, velho. Você é um desumano. É mais ou menos isso. Não, é porque o dono lá, o RG, eu não vou falar nem o nome, mano, da moral. Desumano. Mas é uma academia aí que tinha tudo pra dar certo, mas o dono, infelizmente, não ajuda e não colabora com nada. Ah, então se dançou. A chance de você dançou, bater a barra então de supino no peito e pegar tétano é gigante. Então, eu treino na K2. Amigo, um grande abraço pra você, outro, valeu, boa Páscoa, valeu. Tchau, velho. Beleza, valeu, vocês também. Valeu, irmão, brigadão, tamo junto. Até mais, tchau, tchau. Vamos lá, segundo ouvinte, esse é o momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Marloni. Alô? Fala. Nailson. Eu gosto, Nailson. Tá tirando sarro, doutor. Você tá de boa. Tá lindo a RG, né? Nailson, vamos do quê? Vamos dar um assunto, velho. Fala pra RG pra participar. Hoje. Parece uma freira na festa de fim de ano do Brasileirinhas. Tu vai sentar no colo dele? Eu só não vou deixar acontecer com você. Você quer ganhar selinho do Mota e agora vai sentar no colo do Mota? Vamos dar um assunto pra RG poder conversar. Vai falar RG aí não, viu? Tá vendo? Chegou a namoradinha dele. Viu? Nailson do quê? Nailson Aparecido Gomes do Nascimento. Nailson. Que boca é essa, velho? Meu, você tomou hoje, velho? É o sonho da lua? Nailson! Tá muito louco, hein? Que isso? Você saiu pra tomar o quê, velho? Que isso? Mas você vai morrer, ô. Tá usando coisa forte isso aí, velho. Tá, velho. Substituto do casal. Me dá um pouco desse. Ô, Mota! Ô, Mota no banheiro do Morumbi lá. Ô, Mota! Nossa, ficou boa essa montagem. Nossa! Velho, vai ganhar o prêmio do ano, velho. Fala, pessoal, ó. Mas o que vale é tem gente aí no mercado, hein, velho. Tá precisando, hein. Quem que é que tá? Caraca, velho. É o Nailson. Agora pronto. Agora o novo Barbosa. Vamos lá. É o novo Barbosa. Barbosa morreu. Nailton! O Dodô gostou. Nailton do quê, hein? Nailton! Chega, porra! Tá bom, tem uma hora que enche o saco. Tá bom, parou, acabou, morreu. Tá bom, acabou, desculpa, já era. Sem parar, velho. Manda o nome completo, irmão. Nailton! Que seu Mota mesmo pra fazer uma merda dessa? É o Mota, gente. Ah, não fala nada. Tá louco, trouxa? Quem tá falando é o Benja. É o Benja que tá fazendo. Cala a boca aí, vocês. Porra, mas não é possível. Segue o jogo. Sem parar. Jogo, sem falatório. Nailson, que time você torce, Nailson? O Santos, é óbvio. Vamos ver o papo desse cara. Tamo junto, velho. Agora é o papo do Naída e o RG. Vamos ver o que vem. Só vai ter condições dele falar se você deixar. Vou deixar porque eu tô curioso pra ver esse papo. Então liga o seu. Liga o seu celularzinho aí. Naílson, o pedágio tá caro. E vai ter clã. Vamos ver qual que é a primeira pergunta que você vai fazer pra ele. Velhinho, pedágio. Oi. Fala aí, RG. Você tá puto com o Dorival ou tá entendendo que é por aí mesmo? Não tem... pergunta, hein? Cara, eu acho que o problema não é o Dorival, não. Viu? Eu acho que o problema maior do Santos hoje é os jogadores que deram uma... Sei lá, deram uma largada de mão aí. Não sei se o negócio da transferência do Lucas Lima, ele não ter ido, ele tá querendo forçar pra ir embora, alguma coisa do gênero. Quais jogadores? Ricardo... Quais jogadores? É, o Lucas Lima. Lucas Lima é um, o Ricardo Oliveira, eu acho que é a questão da contusão, a idade, não sei se tá dando uma sentada, você vê que ele não tá mais dando aquela vontade quando ele chegou, tá meio que tirando o pé. Será que o problema não tá mais pra físico, não, cara? É, então, do Ricardo Oliveira eu até acho, RG, que seja físico. Agora, do Lucas Lima eu não sei. Você viu o Zeca? Você viu o Zeca? Então, o Zeca também é um jogador. O Zeca também é um jogador que tava voando. Achava ele um puta de um jogador, ainda acho. Só que eu acho que ele tá dando uma... também não sei se é posicionamento do Dorival, porque desde que o Dorival veio inventar aquele lance de jogar com um zagueiro, ele tá se cobrando muito que o Zeca volte. E aí o Zeca, ao invés de estar dando aquela assistência na subida pra poder auxiliar no fazendo cruzamento, etc., ele tá dando uma segurada na defesa, né? Então, ele não tá aparecendo tanto também. Você vê que o Zeca, ele sobe, acho que uma ou duas pode vezes. Pode fazer isso inteiro, quando né? tiver um corintiano? Ai, ela me lindrou! Não, não. Ai, ai, ai! Pode fazer isso? Ah, pode. Vai poder fazer isso? Pode, claro. Tá bom, então continua. Vingancinhas estão permitidas. Aguenta o tranco. Então vai. Aguenta o tranco, não. Você não aguenta. Não sou eu que não aguento o tranco. Você não aguenta. Não sou eu que não aguento. Você sabe que você não aguenta. Não sou eu que não aguento. Você sabe que você não aguenta. Ah, meu Deus. Você sabe que você não aguenta. Não sou eu que não aguento. Aqui quem aguenta é o morto. Tem mais gente, mas não confessaram. Também ainda. Não é verdade. Lembra quando o André contou lá do gaúcho caminhoneiro que ele não aguentou? É verdade. Nossa, Mota, você não aguentou o caminhoneiro. É, Alice chorou. Né? Alice chorou. Tem o Rudy também que faz bronzeamento, né? Com fio dental. Isso aguenta. Alice chorou. Acho que o Rudy hoje aguenta mais que o Mota. Ah, fácil. O Nailson. E o Vieira também. Ele faz agachamento. Oi. Em relação ao elenco do Santos, você acha que ainda precisa de reforços? Ou você acha que o grande problema realmente não é jogador? Não, acho que precisa de reforço, sim. Eu acho que o Santos até se reforçou bem contratando o Bruno Henrique. Na minha opinião, está sendo o melhor jogador em campo ultimamente. Ele foi ganhando espaço dele, está entrando, está fazendo, dando assistência. Ganhou o espaço que era do Copete, gol, né? É, então, o Copete, eu acho que ele é... Vamos fazer um comparativo com o Romero, vamos lá. O Copete é esforçado, sério? Ele até tem uma certa técnica. O Romero é melhor que o Copete. Copete é melhor que o Romero. Tá, mas não. Ele é melhor, só que eu tô fazendo um paralelo assim, de esforçado e... Só que nos últimos jogos ele não tá... Não é que ele não tá, ele não tem acerto numa técnica que o Bruno Henrique tem, né? O Bruno Henrique, além de correr, ter velocidade, ele parece ser um jogador que pensa mais. O Bruno Henrique é muito mais jogador do que o Copete, gente. O Copete é mais correria do que qualquer coisa. O Bruno Henrique é um cara que tem mais recursos. É. Inclusive, ele pode jogar até no lugar do Ricardo Oliveira quando ele não puder jogar. É, então, eu acho que nessa função... Ele é melhor que o Rodrigão de centroavante. Melhor. Ah, Rodrigão, pelo amor de Deus. Não, o Rodrigão... Falou. Tanto o Rodrigão quanto o outro menino lá, como é que é o nome dele? Ele está jogando de centroavante, entrando no lugar do Ricardo Oliveira. Me fugiu da memória agora. Kaique. Kaique, eu não vejo ele no jogo. Eu não vejo ele pegar... Ele aparece, fez os dois gols no outro jogo, mas tipo, é um jogo a cada... Ele dá um lampejo quem joga bola e depois some, morre. O outro dia eu vi uma notícia, só dava notícia ou informação de que o presidente do Santos tinha viajado para a Europa. Aí eu via santistas falando, será que ele foi lá atrás do Ganso, no Sevilha, né? Às vezes eu vejo alguns santistas que gostariam da volta do Ganso. Não pagaram nem o Copete, que é o Ganso, pô. Não pagaram o Copete? Não, Santos tem uma dívida ainda com o Atlético Nacional. Tava um embrólio aí, né, mano? Você não pode iludir o torcedor do Santos. Mas eu não tô iludindo. O RG e ele estavam conversando na boa e você veio zoar. Não tô zoando. Não. É irônico, né? Não é zoeira. Não é zoeira. Ah, eu... Com relação ao Ganso, eu acho que a torcida não aceitaria assim como... Aceitaria sim. Eu acho que não. Sim. Mas é o Ganso que acho que não aceitaria vir hoje. RG e Sombra, referente ao Ganso. Aliás, o Sampaoli, o Ganso pode ter uma brecha aí, porque o Sampaoli, dizem, pode assumir a seleção argentina. É o favorito, né? É o favorito. O Balsa, por exemplo, ele na despedida da seleção argentina falou assim: já devem ter. O Sampaoli já deve ter conversado com o pessoal aqui antes de me mandar embora. Já tá até 2022, cara. Quem pediu? O Sampaoli. Tá certo, ué. Pô, você tá louco, nós estamos em 2017 ainda. Até 2022. Não, trabalho, né, velho? Ah, o cara tá achando que pode acontecer uma coisa com o Balsa. 5 anos passa assim. Mas digo mais, não vejo nada demais de Sampaoli, hein? Pra mim ele fez um bom trabalho com a seleção do Chile. Ah, é bom treinador. Não vejo, acho que ele é muito... Ele é meio louco também, né? Não, acho que ele é super valorizado demais. Mas veja, a questão é que ele nunca pegou um grande time pra poder mostrar a qualidade dele. É muito fácil a gente elogiar o Guardiola, sendo que o Guardiola só pegou nave. O Guardiola saiu do Barcelona, foi pro Bayern e agora tá no City. O Sampaoli já teve a possibilidade de fazer isso. Mas se o Guardiola saiu só pegou nave, é porque o nível dele é só... Às vezes o cara tem muito marketing, velho. Por exemplo... É verdade, não, Guardiola. Mas eu gosto do Guardiola. O Guardiola não é só isso. Marketing. Não acho que é só marketing, mas às vezes o cara tem um marketing que favorece o cara. Diga. Por exemplo, eu gosto muito do trabalho do argentino doido lá que tá no comando do Atlético de Madrid. Eu gosto do trabalho do cara. Eu vou dizer uma coisa pra você, é uma opinião, tá? O Benjamin não gosta, mas eu acho ele um baita de um treinador. Mas você se sente intimidado pelo fato do Benjamin não gostar? Não, ele tem opinião dele, ele tem opinião dele. Vai dar uma pipocada, Rodô? Eu não falei que eu não gosto. Vai lá, Domênico, a gente suporta. Eu só falei que eu acho que o São Paulo é super valorizado. Não, eu acho que é um baita treinador. E eu vou dizer pra você, se o São Paulo aceitar e for, né, a contratação dele lá pra seleção da Argentina... Duas coisas. Primeiro, a seleção já tá na Copa. A seleção argentina vai pra Copa com ele. E é séria candidata, séria candidata a ganhar a Copa também. Só me responde um negócio. Calma, o que você viu? Não, não ganha calma, não. Eu acho que o cara é um baita treinador. Fala um negócio pra mim. Ele pegou a seleção do Chile, velho. Pera só um minuto. O que que te levou a crer? Eu acho que ele é um baita treinador. Quais trabalhos te levaram a crer que o São Paulo... trabalhos? Tirando a seleção do Chile agora... Pô, tirando a seleção do Chile, o Chile é uma porcaria. Nós estamos vendo agora. Olha o Chile onde tá, mano. O Chile onde tá. O Chile nem pra Copa vai. Eu quero só saber que grandes trabalhos. Mas que grande trabalho? Ele ganhou duas vezes da Argentina. Eu quero só saber. Fosse dois trabalhos. Duas Copa América que teve seguida aí, ele ganhou. Ou não ganhou? Que grandes trabalhos o Sampaoli fez. Ah, mas o que credenciou aí? Ele foi ele ser o treinador. Tá bom, mas também não adianta se perder na discussão, se é bom, se não é bom, se gosta ou se não gosta. Bom, né? Ô, velhinho, você falou do ataque do Santos, com exceção do Rodrigão, eu sincero e honestamente acho que o Santos não tem problema no ataque. Eu acho que tem que dar mais oportunidade pro Thiago Ribeiro, pro Vladimir Hernandes, entendeu? O Kaique, o próprio Kaique, eu acho que tirando o Rodrigão aí, tá, não tem problema. O problema que a gente tem é defesa, velho. Tinha os dois garotos lá, aí machucaram, e a gente tá vendido, né? O Caju tá machucado, o Kleber que fica, ainda não entrou, não caiu a ficha, e o David Braz, pelo amor de Deus, né? Também não dá mais. O zagueiro bom era um menino, esqueci o nome dele. Gustavo Henrique. Isso, esse era, eu achava o melhor zagueiro que tinha, até na época, até o David Braz ao lado dele jogava bola. Ele veio e deu aquela estabanada nos primeiros jogos, ele tá tentando buscar o espaço dele, agora ele tá jogando com mais seriedade, tá pegando a bola. Na hora que a bola vem, ele já dá uma bica, não fica com frescura, não quer desarmar ninguém. Ele deu duas entregadas feia, né, meu? Pô. Então, eu achei complicado. É complicado. Agora, que só pegando o gancho do que o Sonka falou, referente ao Ganso, eu acho assim, eu sou grato ao Ganso. Quando ele começou no futebol junto com o Neymar, eu achava que ele era muito mais jogador que o Neymar, assim como muitos torcedores. Só que eu acho que o Ganso e o Diego no Santos já passaram. Eu acho que os dois não têm que vir pro Santos. O Ganso, ele saiu num clima muito ruim da Vila. Eu acho que ele queria ganhar um dinheiro que, na época, ele estava voltando de contusão. Ele deveria ter queimado um pouquinho mais de lenha ali para poder voltar para o lugar dele. Já veio querendo, achando que era estrela. Eu acho que nesse ponto ele deu um... se atropelou para poder pra querer ganhar muita grana e querer já voltar no auge. E a vontade de jogar no amado Tricolor Paulista? O Ganso, ele foi injustiçado ali, porque tanto ele quanto o Neymar, eles eram os pilares do time do Santos. Os caras estavam jogando bola pra caramba. Segundo o próprio Ganso, em entrevistas que ele havia dado, antes da lesão, RG, a diretoria do Santos havia combinado aí um valor com ele, que ele teria um reajuste e tudo mais, assim como o Neymar. Aí o Ganso se lesionou, a diretoria do Santos recuou na proposta de renovação. Queriam dar um tingo a mais, mas não aquilo que tinham combinado anteriormente com ele. E aí ele ficou puto, porque ele falou, porra, acabei de me machucar, quer dizer, tudo que a gente combinou então não vale nada? É que já aí... tinha começado uma... Houve um desgaste, né? Mas já tinha começado esse desgaste, mano, porque ele não aceitava a proposta que a dele fosse menor que a do Neymar. Isso ele nunca admitiu. Ali, não sei se foi orientação de empresário, ali teve um erro. Ali teve um erro tremendo. Mas a diretoria do Santos não vacilou de não ter dado talvez um aumento proporcional, RG? Porque o Ganso, ele jogava tanto quanto o Neymar. Os dois dividiam ali a responsabilidade e criação do Santos. Sim, mas naquela época... Tanto que na Copa de 2010, RG, não é que falavam, tem que levar o Neymar. Exigiam, o povo exigia, a mídia também, a dupla. Então, mas é que naquela época, o entendimento da diretoria com a cirurgia que ele fez, talvez levasse os caras a esperar para decidir isso. Nailson, muito obrigado, valeu audiência, bom fim de semana, prolongado, feriado, tá bom? Cara, obrigado aí, eu quero dizer que vocês são pagáveis aí, né? Embora boa, a palavra até seria impagável, porque o valor que vocês deveriam ganhar seria muito superior, acho que nem a rádio conseguiria pagar, mas tomara que o Zé consiga. Paga sim, graças a Deus. O RG, os comentários aí são muito bons. O Mano, eu acho que ele tem um pouco de fanfarronista aí, mas ele é um cara muito gente boa. Cara. É um pouquinho só, ele é só um pouquinho fanfarronista. Valeu pelo um pouco. Mas ele tá contaminado pelo antimismo. Mas a gente gosta dele. A gente gosta. O Moto, obrigado, eu acho, valeu. O coitado é muito zoado, mas ele é um cara gente boa. O Dodô, todo mundo... O Dodô, eu acho que... Só não tô concordando com uma coisa aí que vocês falam no programa. Que? Eu acho que quando tem Corinthians e Palmeiras, tá dando briga, mas acho que Corinthians e Santos tá dando muito mais briga do que Corinthians e Palmeiras, viu, cara? Eu acho que todo jogo é um estresse, os caras acho que querem se matar, o negócio tá ficando um clássico meio pesado aí. Qual clássico? Santos e Palmeiras? Que ultimamente Santos e Palmeiras tem dado mais encrenca que mais rivalidade. Mas parou a treta lá, né, do Ricardo Oliveira com o Fernando Praes. Parou, né? Se encontraram no mercado lá. Bobagem. Parou, né, a tretinha. Bobagem, já era. É. Tá muito mais pilha de foi comprar meio quilo de carne. É, cada um foi comprar o seu filezinho lá, tá, imagina. Bom. Valeu, Nailson, um abraço, boa noite. Falou, Nailson. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Marlone. Marlone. Alô. Alô. Quem fala? Daniel Costa de Almeida. Ô, Daniel. E beleza, quantos anos? Dudu? Beleza? Tudo tranquilo? Tranquilo. Quantos anos você tem? 22. Ô, dois patinhas, hein, RG? É, foi o que o Alê falou pro Mota. Você viu? O Alê falou o quê? De Costa não, tem que ser de frente. Ah, sim, salvou muito a hora aí, olha. É, salvou muito bom. Salvou a hora aí, gente. Salvou. Nota 5.1. Ô, louco. É, mas pô, é, passa assim, de ano. Mano? Passa de ano. Ah, mas 5.1, pô. Aliás, o senhor Benjamin segurando para que o Mota consumasse o ato. O fato? Eu achei uma atitude que não mostra desleal. União. Desleal. É, não mostra união do grupo. Então não passa a vontade, levanta e resolve. Nossa! Eu e você que até brabinho. A morte. Hã? Eu e você até a morte. Nossa! Olha se quiser. Nossa, que brabinho. Alexandre! Ai, ai. Ó, oh, meu velho, e o bairro? Parque Secap. Parque Secap. Guarulhos, querido! É isso aí, Benzinha. É nóis. Querida, né? É e o time? Time? Isso. Sobe o hino aí, mano. Qual hino? Coringão, né, velho? Ah, Coringão é nós, velho. Tudo nosso, mano. É. Sobe o hino nacional aí. Aí, RG, agora o programa voltou ao normal. Oi, por falar hino nacional, nada, ó, nada mais brega, hein, mano, do que esse negócio dessa lei que inventaram de ter que tocar o hino inteiro aí antes das partidas, mano. Estão banalizando o hino, RG. Não, banalizando o hino, não é pra tocar o hino inteiro, banalizando é pra tocar o hino. Porque o que estão fazendo com o que fazem com o hino em estádio de futebol é ridículo, cara. O amigão ligou o corintiano, ele não quer saber do hino, eu quero que ele fala do Giovanni Augusto. O que você achou do gol que ele perdeu ontem? Cara, não sei ali se ele... Eu acho que ele levou um susto, né? Porque ele não tá acostumado a receber uma bola daquele tipo, mas... Eu não sei o que passou na cabeça dele ali, mas... Acho que na hora ele falou, ó... Não sei o que eu fazer com a bola, então... Vou chutar aqui em cima do goleiro pra falar que eu tentei fazer o gol, mas... Acho que foi isso. É, então, porque cara, ali... mas... Na boa, mano. Um cara que tá no banco. Um cara que tá sendo questionado. Um cara que recentemente ele foi colocado até como moeda de troca por um outro jogador que inclusive entrou ontem na partida e acendeu o time dele, que foi o Valdívia. O Giovanni Augusto poderia ter calado ontem muita gente, falado, ó, joguei quieto, tá certo, tô esperando o meu momento, minha oportunidade, tive hoje, correspondi, fiz o gol da vitória. Não, velho, o cara vai lá e perde um gol ridículo da forma como ele perdeu. Mano, esse maluco aí tem que queimar, ó, tem que queimar o chão, pica a mula, Giovanni Augusto, senta o pé e vai embora do Corinthians, mano. Isso é muito ruim, mano. Mas, mano, pra te falar a minha verdade, ó, quando o Giovanni Augusto, o próprio Giovanni Augusto veio pro Corinthians e o Marquinhos Gabriel, eu defendia muito o Marquinhos Gabriel, porque eu achava que ele era um jogador, ele é um jogador, na minha opinião, que ele tem muito a crescer, como foi no Santos, né, como ele jogou no Santos. Ah, mas no Santos ele tinha Gabigol, o Giovanni, o Lucas Lima, o Ricardo Oliveira. Mas no Corinthians aqui, que nem hoje, até hoje eu tava conversando com o pessoal do serviço e falei... A única coisa, uma das únicas coisas que faltou no Corinthians é um cara pra jogar do lado do Jadson, que nem foi no ano retrasado, aliás, né? Uhum. Com o... Nossa, cara, que nervoso até. O Renato Augusto? Respira, tranquilo. Aí, eu acho que é isso que falta pro Corinthians, né? Porque a gente não pode reclamar do ataque, porque, na minha opinião, o Jô... entrou, ele pode não fazer os gols que ele, os tantos gols que, como a gente espera que ele faça, mas ele é um cara que ele é tipo o Wagner Love. Uma vez eu ouvi uma entrevista do Renato Augusto na ESPN, o Renato Augusto falando, cara, todo mundo critica o Wagner Love, só que o Wagner Love, ele é um cara que se o jogador do outro time, do time adversário, passa nas minhas costas e eu tenho que cobrir, tenho que marcar o cara, eu não preciso me preocupar, que nem o Wagner Love já tá lá. O Jô, ele tá, não faz tanto que nem o Wagner Love fazia, mas ele tá meio que fazendo isso também. Uhum. E ele tem que se preocupar em sair pra buscar a bola, pra fazer a jogada, pra armar a jogada, junto com o Jadson e com o Marquinhos Gabriel ou com o Rodriguinho quando tá lá. É, eu também acho, cara. Concordo contigo, mas o time do Corinthians, eu vejo muito onde crescer, principalmente agora, quando o Corinthians conseguiu estabilizar a parte defensiva, e agora é a hora de começar a engrenar o time na parte ofensiva também. O Carille, aos poucos, ele tem mudado aí a postura do Corinthians, um time que só esperava para agir no contra-ataque. Hoje o Corinthians passa a ter também aí a posse de bola em determinados jogos e cria também. Não é aquele time que fica dando chutão, aí rifando a bola para tentar só jogar no contra-ataque do adversário. O time do Corinthians, principalmente com o crescimento do Jadson e do Rodriguinho, eu acredito que possa crescer ainda mais. Mas estamos chegando perto do final do programa, amigão. Temos aí domingo também Corinthians e São Paulo, aí o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista. O que você acha que vai acontecer? Pelo primeiro jogo ser no Morumbi, eu acho que vai ser ou 0-0 ou vai empatar em 1-1 ou 2-2. Uhum. É, mas eu não acho que nenhuma das duas equipes vai se distanciar assim do placar ou ter uma vantagem tão grande pro segundo placar. Uhum. Tenho medo, porque a gente... Tenha medo. Corinthiano... Tenha. Não, nossa, não. Tem medo? Meia. Inferno. Não, tenho medo... Tá com medinho? Nossa. Não. Deixa eu explicar. Tá com medo, então... toma leite. Ah. Tenho medo porque o Corinthians, às vezes, ele se amedronta contra times que maiores. Não são tão... Não contra times maiores. Porque a gente pegou o Palmeiras, que na minha opinião é maior que o São Paulo, e ganhamos. Então, na sua opinião, o Palmeiras é maior que o São Paulo, que é maior que o Corinthians, é isso? É assim a sua bobagem, escala? Hoje, o Corinthians é, na minha opinião, o segundo time do estado de São Paulo. O primeiro, eu tenho que admitir que é o Palmeiras. Boa! É nóis, irmão. Um corintiano consciente. Não tem como eu falar que... Não só eu, mas eu acho que como qualquer outro torcedor, não tem como a gente falar que o Palmeiras não tem... Um corintiano consciente, evento, lógico. Você é praticamente um alviverde. Mas pegamos uma porcada e passamos o bambu, velho. Também, concordo. Passamos o bambu nesses coitados aí. Eu não tenho medo de ser o jogo contra o São Paulo. Mas eu tenho medo que o Corinthians, quando pega time menor, ele se amedronta. E às vezes não consegue jogar o que tem que jogar pra ganhar. É, você quis explicar, se enrolou. Passar o carro desse coitado aí, mano. Mas deu uma deitada no mano, que é sempre importante, né? Sempre importante. Sempre bom, né? É, legal, eu acho que depois do RG, vocês vão ficar sem pirulito também. Oba! Ô, garoto! Só uma coisa. O Romero é um dos melhores jogadores que a gente tem no elenco do Corinthians, porque ele é o único cara que, como hoje o mano falou no início do programa, ele dá a raça que os outros jogadores que... Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto... teriam que dar e não dão. Uhum. Não dá, tá vendo? É só mas você vê que quando dá. Você vai defender o Romero, você fala da raça e não fala da bola, né? Talvez... Não, você tá querendo demais também. O cara tem que jogar futebol. Desculpa, perdão. Olha, você tá louco, meu. Perdão. Mas ele faz mais gol que o Giovanni Augusto e que o Marcos Gabriel. Mas esses aí não são... Não dá pra comparar com pessoas que já foram dessa pra uma melhor. Não. Compara com quem tá vivo. Lembra do Mirandinho? Ou corria ou pensava. É, que é esse aí. Ô, Daniel, obrigado pela sua participação. Boa noite, valeu! Valeu, Sombrinha. Valeu, galera. Valeu. Falou, garoto, valeu, irmão. Arlindo Cruz e Sombrinha. Valeu. Boa, obrigado. Esse foi o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. E que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, todos nós sabemos. Ser paparicado, bem cuidado. Imagina, entrar VIP, ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows, né? Vamos combinar? Ser VIP é um baita do conforto. E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs para você. Sabe o que é? O Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É a verdadeira pulseirinha VIP dos automóveis. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Dá para procurar a loja mais próxima no site, tá bom? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de McDonald's, Dodô. É verdade, olha só. Ô Sombra, que dia que é hoje, hein? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é o preferido do RG número 2. Quinta-cheia. Dia do Cheddar McMelt, RG número 2. Cheddar McMelt, hambúrguer de carne com cebola grelhada, no molho shoyu, queijo cheddar derretido e pão escuro com gergelim, hein? E tudo isso por apenas R$8. Só R$8 o Cheddar McMelt hoje, hein? E com batata e refri sai por apenas R$19,90, hein? E sabadão, meus amigos, tem novidade. O dia que o Ale gosta. Claro. Triplo cheeseburger. Nossa. E domingão, dia do Benjamin, dia de crispy bacon. É, meus amigos, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente. Lambe por apenas R$8 cada, hein? Lambeu. Todo dia tem clássico. Ah, o Benjamin gosta. É verdade, amanhã tem um clássico no McDonald's. Amanhã é dia do Sombra. Amanhã é dia do Quarteirão. Isso. É Quarteirão. McDonald's. Boa. É isso aí. Tem mais mensagens através do nosso WhatsApp. Oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. De olhos vermelhos, de penas de galinha, fiquei até tarde, sequei o parmeirinha, sequei muito, mas não adiantou. Verdão com um gol, meu sono tirou. Pula pra frente, não olha pra trás. E a galinha da curti do sofá. Chupa, mano. Imagina o cara gravando essa música isso, aí. Né? Essa música tinha que ganhar um prêmio, Grammy Awards. Grammy Awards, DG. Tem outra música pra ele. Ah, olha. Boi. Boi da cara preta. Vai buscar seu pai no colo do capeta. Ah, mano, pro inferno. Te prega a paz, você fica falando de capeta. Mas aí você mandou ele esse só longe, hein? É pior do que o de ontem da Libertadores, tá, hein, Dudu? Esse ah, não deu cartão. Vamos lá, mais agora, uma mensagem. Boa tarde, amigos do estádio aí, Yuri falando. Queria dizer uma coisa pro senhor Alexandre. O Romero é melhor jogador do que ele, comentarista de futebol. Eu no meio, ó. Olha, adeitou. Ouvinte agressivo. Foi gratuito, hein? Eu no meio, hein? Mas você sabe que ele foi um pouco rude mesmo, né? Mas não mentiu, ele falou a verdade. Ai, mano. Vamos lá, mais uma mensagem. Sou Iago, São Paulino, de São Bernardo do Campo. Ontem foi a primeira vez que eu ouvi na Libertadores um jogo de fase de grupos com prorrogação e ainda com Golden Goal, hein? Golden Goal. Golden Goal. Prorrogação e Golden Goal. Golden Goal? É, Golden Goal. Estádio 97 tem o oferecimento. Ô, Benja, eu preciso ir no mercado hoje. E olha, dê ofertas. Tá ouvindo a alegria da torcida, amigão? São as ofertas campeãs do Extra Gol. Os melhores preços para você encher a geladeira de alegria com sua cerveja preferida e fazer um brinde com os amigos para cada gol do seu time. Olha, cerveja Antártica original, garrafa 300ml, leve 3, pague 2. Nessa promoção, a unidade sai por R$ 2,39. Cerveja Serra Malte, garrafa 300ml, leve 3, pague 2 a unidade por R$ 2,53. E tem mais. Guaraná Antártica PET 600, leve 3 por R$ 1,99 cada. Pepsi PET ou Guaraná Antártica, 1,5 litro, leve 3 por R$ 3,65 cada. Então aproveite, hein? Você merece extra economia, torcida brasileira. Mas não esqueça, beba com moderação. É isso mesmo. Mais mensagens. Ô, amigos, imagina se essa moda pega no jogo do Corinthians esperar o Romero fazer gol pra acabar com o jogo. Mas peraí, esse maluco... Oi, João, o Romero fez gol. Peraí, o cara tá agitado. Que voz não, engraçada. O cara tragou o gás hélio, velho. Que voz de desenho, velho. Dá uma olhada. Ô, amigos, imagina se essa moda pega no jogo do Corinthians esperar o Romero fazer gol pra acabar com o jogo. Tomar então, avisar o Chucrinho que o Romero fez gol ontem. O cara tragou o gás hélio. Chucrinho não, Chucrinho não. Ô, juiz, ô, juizão. Ô, Chucrinho, pô. Segue o jogo, sem falatório. Vamos lá, mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. E aí, galera do estádio, aqui quem fala é o Guilherme, palmeirense de Santo André. É, o que aconteceu ontem com o Palmeiras foi vergonhoso. O que é mais vergonhoso é ver ex-jogadores falando que o Palmeiras está sendo beneficiado, né? Eu acho que rivalidade é bom, mas apenas dentro de campo. Até quando o Corinthians foi roubado em 2013 contra o Boca, eu fiquei revoltado. Então eu acho que as diretorias aí do Brasil tem que se unir pra acabar com essa pouca vergonha aqui que acontece na Libertadores. Isso, todo sul-americano vem aqui e bate na nossa cara e não acontece nada. Abraço aí, Falou. Tem voltado também, foi o ex-jogador? Não, ex-jogador foi voltado, hein? Não sei. Quem foi o ex-jogador? Ah, não sei, falou? Ele não deu nome aos bois. É, tem que mas todo mundo tem ex-jogador. Eu vi, ó, eu estava assistindo na Globo ontem, né, e eu não vi os caras que estavam comentando lá, Hoje... Pelo menos tu perguntar, você estava indo a favor do que, hoje tava, que era uma vergonha e tal. Todos defenderam o Palmeiras, eu não vi ninguém. Ele falou ex-jogador, mas não vi não, hein. McDonald's. Foi só brincadeira. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. O estádio também tem oferecimento de HD e seguros. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto, não é não? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem uma última mensagem aqui. Uma última mensagem, peraí. De olhos vermelhos, de penas de galinha, fiquei até tarde, sequei o Parmeirinha, sequei muito, mas não adiantou, Verdão com um gol, meu sono tirou, e pula pra frente, não olha pra trás, e a galinha da corte do sofá. Chupa, mano. Olha, mas é sensacional. Boa, parabéns. Sensacional. Já tem cara no ar agora. Olha, poderia. Eu vou aplaudir de pé. Abriu a porta, hein? Sensacional, isso porque você é um bocó. Ô juiz. É. Olha aqui, deixa eu mandar um beijo pra Renata Lindo, São Paulina. Trouxe bombons pra nós. Posso agradecer também? Fala você primeiro, Regina. Daqui a pouco eu mando um abraço. Camiseta do Estádio 97 pra Nailson do Nascimento. Nailson. Boa. Com apoio de fitcamisetas.com.br. Nossa, eu tava esquecendo. O que foi? Hoje é aniversário do Mansur, lá de São Paulo. O Mansur? Hoje é aniversário do Mansur. Parabéns, Mansur. Depois eu passo fora do ar, esqueci, rapaz. Depois do jogo tem um jantar. Opa! Eu aviso vocês. Para o aniversário aí, eu recebi o convite. Ele vai estar aqui na Capote Valente. Não fala. Ah. Aniversário, te mandar um abraço também pro Copini, Ricardo Copini, DJ aqui da Energia na Véia, fazendo aniversário hoje. Um grande abraço, boa, Copini, é nóis. Mandar um abração aqui também, ó, pro Ronald Rodrigues, pro Rodrigo Rodrigues, pra Renata e pro nosso querido Duca. Duca. Mandar um grande abraço pra todos. Feliz Páscoa pra todos. Boa, um valeu. Abraço pro pessoal da Físio lá do Sports Clinic, que tá tentando salvar meu joelho, não tá fácil a missão deles, viu? Cê é louco. Beleza. E feliz Páscoa pra todo mundo. Amanhã tem Estádio 97 ao vivo, tá claro. Bom? É feriado, mas... tem estádio ao vivo. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's. Quarteirão, por apenas R$8. E Extra, no Extra você enche o carrinho com muita economia. Valeu, gente. Tchau. Pequeno intervalo político, depois tem Night Sessions. Raimundo Colombo. Aqui em Santa Catarina, nós tomamos uma decisão. Não aumentar impostos de espécie alguma. Nem sobre combustíveis, IPVA, luz, telefone, enfim, nada. E sem aumentar impostos, nós conseguimos atrair muitas indústrias, inclusive do exterior, que já se instalaram aqui. Mas também estamos com o salário dos servidores rigorosamente em dia. E ao mesmo tempo, já fizemos as reformas necessárias, inclusive a da Previdência. Além disso, estamos realizando o maior volume de obras da nossa história. Como resultado, Santa Catarina é hoje o estado com o menor índice de desemprego do país. É assim que o PSD governa. E essa é a contribuição de Santa Catarina para o Brasil. PSD! Mas se no Sul tem gente do PSD trabalhando muito, no Nordeste não é diferente. É o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, quem confirma isso pra gente. Aqui no Rio Grande do Norte, o governo do PSD trabalha para construir um estado moderno e sustentável. Vamos entregar ao povo do nosso estado a primeira capital 100% saneada do Brasil. Estamos concluindo o anel viário da cidade de Natal. Essa obra é fundamental para a mobilidade, ampliar o acesso ao aeroporto e fortalecer os segmentos econômicos que integram o turismo. Pois é, minha gente. Com o trabalho e esforço de todos, a nossa economia vai melhorando a cada dia. É o que nos confirma o presidente da Fundação Espaço Democrático, Guilherme Afife Domingos. O Brasil tem que acreditar que é possível crescer sem medo, com menos burocracia, menos imposto. mas isso passa sem sombra de dúvida por olhar e apoiar, preferencialmente os pequenos. São os micro e pequenos empresários que ajudam o nosso Brasil a andar para frente. Outra coisa fundamental é ampliar o crédito, dar condições para que os pequenos possam ter acesso ao sistema bancário. Tudo com juros mais baixos e menos burocracia. Quando a pequena empresa vai bem, o Brasil vai bem. E se o caminho é o trabalho, tudo o que precisamos neste momento é valorizar o trabalhador. Sobre isso, vamos ouvir a mensagem do coordenador do PSD Movimentos, Ricardo Patá. O PSD Movimentos trabalha a favor do emprego e da geração de renda. Temos de reverter esse quadro de desemprego e proporcionar a melhora das condições de vida da nossa população. Nossa luta é pela preservação de todos os direitos dos trabalhadores, conquistados ao longo de décadas pela força e pela coragem do movimento sindical. O Brasil só muda se colocar à frente de tudo o interesse dos trabalhadores. Afinal, eles é que são a força do nosso país. E o PSD continua levantando a bandeira da igualdade e da valorização das brasileiras. E ninguém melhor para nos falar sobre esse tema do que a coordenadora do PSD Mulher, Alda Marco Antônio. Para o Brasil se transformar efetivamente em uma grande democracia, é decisivo que as mulheres ocupem um papel cada vez maior na política nacional. Temos que combater o machismo e estimular a participação das mulheres. Somos a maioria da população e não podemos aceitar que sejamos apenas 10% no parlamento. É preciso que as mulheres tenham voz e vez. O PSD vem trabalhando e estamos agora defendendo cotas de eleitas para aumentar o número de mulheres nos parlamentos, como fizeram muitos países. Outro ponto fundamental é ampliar a democracia interna dos partidos, criando um ambiente seguro e saudável para a militância das mulheres. Respeitar o papel da mulher na política, permitir que ela possa exercer seus direitos e garantir sua atuação política. É isso o que queremos. Agregar pessoas de espírito público e capacidade de ação para fazer do Brasil um país desenvolvido e com justiça social. Essa é a mensagem do presidente do PSD, Alfredo Cotaite. Esse é o papel do PSD, ajudar a construir os consensos para superar a crise e apoiar as reformas que o país precisa para crescer e gerar empregos. O PSD não tolera nenhum tipo de corrupção e apoia todas as investigações. É fundamental ampliar a transparência e aprimorar a gestão pública. E é no Congresso Nacional que o PSD propõe leis e mostra sua força. PSD! O PSD atua diariamente em todas as frentes possíveis para transformar o Brasil, principalmente no Legislativo. E quem vem nos falar sobre isso é o líder do PSD no Congresso Nacional, o deputado Marcos Montes. Aqui no Congresso Nacional, o PSD trabalha para aprovar as reformas essenciais para o Brasil. A sociedade quer uma outra política. É isso que estamos fazendo, propondo leis que melhorem a vida dos brasileiros e façam o nosso país reencontrar o caminho do crescimento e da justiça social. Temos, por exemplo, de apoiar a agricultura, que gera muitos empregos. Outra coisa é ampliar os investimentos e melhorar a gestão da saúde, fortalecendo o SUS por todo o país, sobretudo em Minas Gerais. No Senado, em Brasília, temos uma grande liderança do PSD, o senador pelo Amazonas, Omar Aziz. O PSD tem uma proposta clara para melhorar a segurança pública, combatendo a principal causa, que é a questão do combate firme ao tráfico de drogas nas fronteiras brasileiras. O Brasil não produz droga, mas somos a rota de passagem preferida para os traficantes internacionais. É preciso unir forças para mudar esse quadro, oferecendo apoio aos dependentes químicos e ampliar a presença das Forças Armadas e da Polícia Federal nas fronteiras, sobretudo na Amazônia. Nossos rios não podem ser mais vias de distribuição de droga. Tem que ser o que são, patrimônio do povo e gerador de riqueza. Ele representa representa um estado com mais de 15 milhões de brasileiros. Vamos ouvir o senador do PSD pela Bahia, Otto Alencar. O PSD continua trabalhando pela recuperação do Rio São Francisco. No entanto, é preciso pensar no futuro e investir no acesso da população a todos os cantos do país a uma internet de banda larga e com qualidade e preço acessível. Isso tem que começar pelas escolas e universidades públicas. Aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação do Senado, estamos trabalhando com esse objetivo. PSD! E os jovens? Eles são o presente e o futuro do PSD. Ouça o que diz o coordenador nacional do PSD Jovem, deputado estadual do Piauí, Georgiano Neto. A população está dando um recado claro. É preciso renovar a política. O mundo está mudando. As novas tecnologias, as redes sociais, os celulares. É preciso trazer essas inovações para a política e ampliar as formas de participação da sociedade, sobretudo dos jovens. E para isso, temos de estar conectados, tendo acesso à banda larga de qualidade, compartilhando conhecimento e mostrando que o Brasil é um país que respeita seus jovens e, portanto, o seu futuro. O Brasil precisa de gente que se disponha a abrir mão dos seus projetos pessoais e aceite desafios para trabalhar por todos. O grande exemplo desse espírito de trabalho é o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. O momento que nosso país atravessa exige de todos nós, sobretudo dos políticos, uma reflexão profunda. A sociedade dá demonstrações claras que quer mudanças. É preciso prestar os esclarecimentos que forem necessários, respeitar as decisões da justiça, mas, sobretudo, projetar o futuro do Brasil. Ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, telecomunicações, esse é o futuro do nosso país. Nosso compromisso é ampliar os investimentos em ciência e tecnologia. É estimular cada vez mais jovens a desenvolverem pesquisas, fazer ciência, gerar cada vez mais conhecimento. Outro compromisso fundamental é levar a banda larga para todos os cantos do país. O Brasil vai ter agora seu primeiro satélite geoestacionário, que além de ajudar na segurança e defesa do nosso país, vai ser um importante instrumento para ampliar as telecomunicações e a banda larga para todo o Brasil. É assim, com um trabalho sério e acreditando no futuro do país, que nós vamos dar a volta por cima e reencontrar o caminho do desenvolvimento do nosso Brasil. E vamos trabalhar! PSD! Termina aqui, Rede Obrigatória de Rádio. Energia, a energia que te move. Vem aí a temporada 2018 do Cruzeiro do Energia na Veia. Quero passar um weekend com você. Com atrações cada vez mais imperdíveis. Apresentando Blitz. Você não soube me amar. Blitz ao vivo. Evandro Mesquita, seu bonitão. Direto dos anos 80, a bordo do melhor navio temático do planeta. E mais, Jota Quest. Jota Quest ao vivo. O navio irá à loucura com Jota Quest. Jota Quest é uma brasa, mora. Dois mega shows com o melhor da história do rock nacional. Onde tem o sol, é pra lá que eu vou. Navio do Energia na Veia, temporada 2018. Cabine já à venda. Garanta a sua com preços de primeiro lote. Ligue promoção 3624-9007. 3624-9007. Temporada 2018 do Cruzeiro da Veia. Realização Energia 97 e promoção. Que bom todo dia, vai ser sempre assim. Energia. Energia. Casa noturna mais famosa do mundo desembarca em São Paulo. Sexta, 5 de maio, tem Pachá Ibiza on tour na Audio Club. Uma festa inigualável, super decoração, as famosas bailarinas e os efeitos especiais que fizeram sua fama em todo o planeta. No line-up, o DJ residente da Pachá, Tal Cross. Tal Cross. E

Yeah. Deus. I'm not afraid to I